Olá. Pessoal, não vou me alongar mais, vou passar para o Sérgio para a gente começar o nosso evento, tá bom? Mas para o final a gente vai passar a folha de rack e depois vamos abrir para as perguntas. Já tem um outro microfone sem fio para vocês perguntarem, tá bom? Aí vou ser até a gente começar mesmo. Então, acaba que quem tiver uns minutinhos aí no horário, não vai perder grande. Muita coisa, né? Então vou passar a palavra para o Sérgio, agradecendo a presença dele, agradecendo ao professor Adriano, que é o professor coordenador do curso de produção audiovisual, nosso amigo lá embaixo, que nos ajudou a viabilizar a vinda do Sérgio, e a todos aqui da área administrativa financeira e o Alan, que conseguimos fazer com que o evento funcionasse, além do pessoal nosso do Nucom. Um abraço. Bom, muita gente. Boa noite a vocês. Obrigado aí pelo convite. Bastante feliz de estar aqui com vocês, porque para mim é sempre um aprendizado trocar ideias. Enfim, pisquei na hora que você fotografou. Não ficou boa a foto, tá? É sempre legal trocar informações com vocês. E a minha ideia aqui é dar um apanhado rápido assim sobre o que é jornalismo esportivo. O que é jornalismo esportivo? Como é que ele surgiu? Falar um pouquinho das experiências que a gente vive no dia a dia, hoje em dia, com essas malditas redes sociais que vocês tanto adoram, mas que para a gente são incômodos diários e cobranças excessivas, mas enfim, faz parte do jogo. E um pouquinho do meu trabalho na TV e também na Rádio Globo. Eu sou apresentador de uma mesa redonda, que não pode ser usado esse nome porque ele é registrado pelo José Carlos Araújo, então é uma mesa de debate. Isso sabia, professor? Ninguém pode usar o programa Mesa Redonda, porque é uma marca registrada, ele registrou isso e usa no programa dele. Então a gente tem uma mesa de debate domingo à noite na TV Brasil. Eu não sei qual é o canal aqui em Friburgo, mas na Sky é 166 e na NET é 18. E participo da Rádio Globo de segunda a sexta, menos hoje, de 5 às 7 e no domingo de meio-dia às 3. Então no domingo, para quem está se habilitando aí a fazer jornalismo esportivo, eu trabalho todos os domingos, de 11 da manhã às 11 da noite, então vocês já podem se preparar, que é bastante interessante trabalhar domingo. Eu peço desculpas pela voz, está frio, peguei frio na serra, enfim, fiquei meio prejudicado. Vim conversando com o motorista 2 horas e meia, então cansou um pouquinho, mas a gente vai tentar chegar lá. A gente já teve uma lição aqui, logo na primeira conversa com a professora, quando ela disse que eu virei professor e terei um título como tal. Então, se vocês ouvirem na rádio titularidade, nunca mais usem essa palavra, tá? Eu falo isso todo dia lá, mas não adianta. O jogador vai brigar pela titularidade. Fulano vai ter a titularidade no jogo. Isso não existe, tá? Titularidade só de professor, médico e outras coisas mais. No máximo, ele ganha posição de titular. Mas isso é só uma coisinha, só um detalhe, dos muitos, termos que as rádios usam, infelizmente, e que não são muito corretos. Bom, vamos lá. O professor vai passando aqui, tem que ir clicando. Eu não sei, eu não sou muito bom nisso. Vai clicando, vai aparecendo, aí a gente vai falando. Eu vou subir aqui, que eu acho que fica melhor. Pode botar tudo de uma vez? Isso, melhorou um pouquinho. Bom, opa, aí já é demais, aí já foi tudo. Vamos lá. Deu? Estão lendo bem aí? Aqui está um frio danado, hein? Ficar aqui. Está melhor. Bom, então, jornalismo esportivo. Aliás, quem quer ser jornalista esportivo aqui? Tem uma galera boa. O mercado está razoável, tá? Por conta de Copa do Mundo, Olimpíada. Mas até para vocês que. Aliás, todo mundo aqui é de jornalismo, não? Tem gente que não é, né? Então, antes, só para falar de mercado de trabalho como um todo, a visão que eu tenho, qualquer profissão está lotada, né? As faculdades estão aí formando cada vez mais turmas de tudo quanto é modalidade esportiva, né? Administração, direito, jornalismo, engenharia, medicina e vai por aí afora. Tá todo mundo, tá, as vagas estão todas ocupadas. Agora, sempre tem espaço. Se você for bom, você vai arrumar seu espaço independentemente de ter ou não ter vaga. Então, essa é a confiança que a gente tem que ter em nós mesmos. Acho que isso é o mais importante quando a gente sai de uma faculdade. Bom, eu tenho uma empresa de assessoria de imprensa, esqueci de falar também, mas que é muito miudinha, eu trabalho sozinho. E para não misturar a minha profissão de assessor de imprensa com a de esporte, eu só atendo construção civil e pediatria na minha empresa. e as pessoas às vezes até me encontram em eventos de construção civil, alguma coisa que esteja acontecendo. O que você está fazendo aqui? Você não é de esporte? Não, eu sou jornalista. Então, essa história de ser especializado, hoje em dia, é super interessante. Mas não é por conta disso que você vai fechar os olhos para as outras coisas que acontecem, né? Então, como eu falei de assessoria de imprensa, não sei se vocês sabem o que é um assessor de imprensa, mas muitas vezes o porta-voz funciona como tal. Qual foi o primeiro porta-voz barra assessor de imprensa da história da humanidade? Ninguém sabe, claro. Moisés. Moisés desceu lá do monte com os 10 mandamentos, uma ordem de Deus. Deus mandou aqui... Divulga aí para mim essa história. Então, se Moisés foi o primeiro porta-voz assessor de imprensa da história, Homero pode-se dizer que foi o primeiro jornalista esportivo quando ele contava as corridas de cavalo que aconteciam em Troia. O jornalismo só começou a se diferenciar do esportivo para o geral. A gente vai ver um texto daqui a pouquinho no próximo slide, lá pelo século XIX, ou seja, depois de muito tempo, né, que ele já acontecia. E o primeiro órgão esportivo foi o inglês, Bell's Life, que depois virou o Sporting Life, 1838. Mas ainda é um negócio muito incipiente. A gente vê que em 1854, 160 anos, né, que surgiu o jornal Le Sport. Para eles, esportes eram aras, turf, caça, canoagem, só coisa interessante. Aí, natação, pesca, boxe francês, que eu não sei o que possa ser o boxe francês, diferente do boxe inglês, luta e bilhar. Veja só, bilhar tinha no noticiário do jornal esportivo Le Sport. Acho que ninguém já praticou isso aí, no máximo natação e pesca em momento de lazer, né? Mas era o que eles divulgavam naquela época. Depois surgiu Le Equipe, na França, e os Estados Unidos, que sempre tiveram uma visão tão mercadológica, né, tão voltada para faturar uma grana, só nos anos 20 é que começaram a dar destaque às notícias de esporte, para ver como o jornalismo esportivo caminhou a passos bem lentos, né, lá atrás. Por favor, meu assistente Marum, obrigado, hein? Esse texto, posso chamá-lo de assistente, né, professor? Não vai me reprovar, não, né? Brincadeira só. O Adriano Neiva, jornalista esportivo, ele assinava como Devaney, está aqui embaixo o nome dele. Não sei se vocês conseguem ler, eu sei que não é prática muito comum você apresentar um slide e lê-lo, né? Mas esse texto eu achei tão interessante para vocês terem uma noção de como era antigamente. As funções não eram fixas nem compensadoramente remuneradas, o que, aliás, se mantém até hoje, né? Fixa, tudo bem, mas o remunerado é razoável, né? A maioria dos cronistas trabalhava de graça. Curiosamente, a gente ainda vê isso em muitas rádios pererecas que tem por aí, jornalecos, em que as pessoas em busca de estágio, de uma experiência... Obrigado, professor. Em busca de uma experiência, às vezes até aceitam. E aí eu vou dizer do meu lado. Eu, quando comecei no Jornal dos Esportes, em 1982... Em 1981, ninguém tinha nascido ainda, eu trabalhei 6 meses de graça no jornal, que foi a porta que se abriu para mim. Na época, em 1981, fazer estágio era proibido. O estágio só era aceito e você precisava fazer um estágio para ter o diploma. Aliás, eu me formei na Universidade Federal Fluminense. Você só podia se formar tendo um estágio, mas o estágio era proibido. Né? Olha que situação engraçada. Então, você tinha que fazer estágio dentro da faculdade. Na UF, o estágio era reconhecido como o jornal que a gente fazia quando chegava no 8º semestre. A gente fazia cada um... A Universidade Fluminense bancava um jornal e a gente fazia a matéria, era reconhecido como estágio, era o período de estágio que a gente tinha, e aí ganhava o diploma, recebia o diploma. Mas um amigo meu me levou para o Jornal dos Esportes e eu trabalhei de graça lá 6 meses. Foi muito bom, de verdade. Eu acho até que estágio tem que ser pago, porque estágio é aprendizado. Não sei por que estagiário recebe salário. Adoraram essa, né? Eu sou um dos maiores defensores do estagiário lá na TV. Já briguei muito com chefia por conta disso. Eu defendo estagiário, viu? É verdade. Não tem nenhum estagiário até hoje que passou por mim que tenha reclamado de mim ou que reclame. Mas acho que eles não precisavam receber salário. Só para ter o ensejo de escrever em jornal, já que era essa a inclinação. E hoje em dia acontece isso. E como não tinha rádio, né? E para poder principalmente defender o seu clube. Porque naquele tempo, tal como hoje, o cronista tinha seu clube preferido, com a diferença de que antes ninguém fazia segredo disso. E hoje em dia faz? Não, né? Mas imagina. Alguém sabe o meu time? Muito bem, viu? Mas a chance era quase 80% de acertar, né? Afinal de contas, a nação é a nação. É, pelo contrário, eram comuns os escudos à lapela dos cronistas, aliás, esqueci o meu, e indispensável sua presença nas comemorações dos triunfos. Ou seja, havia uma certa comunhão de interesses, né, naquela época. Hoje, já passamos por uma situação como essa recentemente, mas hoje isso não existe, podem acreditar nisso. Pelo menos nos órgãos sérios, né? O redator profissional, mas que fazia da imprensa um simples bico, tanto podia ser cronista de esporte no domingo, redator de polícia na segunda, crítico de teatral na terceira, repórter de rua na quarta, político na quinta, e tudo isso ao mesmo tempo não havia uma especialização. Isso é a mais pura verdade. Até muito pouco tempo atrás, o jornalismo esportivo, e eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, seria o estágio do formado dentro de um jornal. Mas eu vou explicar melhor. Por favor, professor. Vamos lá. Na imprensa nossa, os esportes praticados pelas classes sociais mais favorecidas ganhavam espaço na mídia. Alguém sabe a história por que o Fluminense é o pó de arroz? Alguns sabem, a maioria, pelo visto, não sabe, né? O negro era proibido de jogar futebol, né? Pelo menos nos clubes de elite. O Bangu foi o primeiro clube a abrir porta para os negros. Depois o Vasco. Isso é outra discussão, mas é a pura realidade. O Bangu foi o primeiro, o Vasco foi o segundo. Por que riram? Ah, por causa do Vasco segundo. Não. Não, desculpe. Foi um lapso, não foi isso. Palavra de honra. Não, palavra de honra. Você foi maldosa, hein? Você foi maldosa agora. Eu não falei nada disso. O Vasco, é que o Vasco diz que foi o primeiro a abrir portas. Não, na verdade, o futebol chegou no Rio de Janeiro através do Bangu, a fábrica Bangu. O Bangu tem uma longa história. Está gesticulando. Perguntas só depois. Ah, tá bom, pode ser. Não, mas a fábrica Bangu eram os pobres operários do Bangu que jogavam lá. Mas essa é uma discussão para uma mesa redonda que a gente pode fazer aqui depois. Mas o fato é que o Fluminense contratou um jogador que era negro, era mulato. E o receio de que ele não fosse bem recebido nas hostes tricolores, em jogo lá no Estádio das Laranjeiras, esse receio fez com que o jogador se maquiasse e passasse o pó de arroz para parecer um branco em campo. Só que ele começou a suar, o pó escorreu e a torcida adversária começou a gritar pó de arroz, pó de arroz, pó de arroz, e por isso o Fluminense ganhou o apelido de pó de arroz. Então, aqui existia esse preconceito entre o poder aquisitivo e o cultural. Ou seja, o jogador de futebol não ganhava absolutamente nada. Era o pobre, como ele disse lá atrás. Então, futebol era para lá, né? Quando o futebol começou a crescer, junto com ele veio o jornalismo esportivo. Mas, ainda assim, rareando, né? Porque não tinha o espaço devido. Surgiram, então, nas décadas de 40 e 50, e aí a gente vai ver que vai bater com Copa do Mundo no Brasil, né, 1950, Jornal dos Esportes, que foi quem fez a grande campanha, e por isso o estádio do Maracanã se chama Jornalista Mário Filho, que era o dono do Jornal dos Esportes, e a Gazeta Esportiva em São Paulo. Eu tive o prazer de trabalhar no Jornal dos Esportes, foi a minha formação profissional, trabalhei numa época bacana lá, era o cor-de-rosa, né? Hoje em dia ele já nem existe mais, coitado. E os cadernos próprios já começam a surgir só nos anos 60. Então você vê que de 1834, quando surgiu o primeiro jornal, só nos anos 60, isso dá o quê? 70, mais de 100 anos, né? Que no Brasil começaram a ter cadernos próprios de esporte. Virando a página, aí já podemos ver as televisões, né? Em 91, o Top Esporte, que depois deu origem ao Esporte TV. A ESPN só chega no Brasil em 95, foi a primeira franquia fora dos Estados Unidos. O Diário Lance foi outra bela sacada em termos esportivos em 97, já se aproveitando de uma decadência do Jornal dos Esportes, né, que já estava mal das pernas, mais administrações. O Lance chegou num outro formato, colorido, um jornal específico, um para o Rio e um para São Paulo, bem diferente do que tinha tradicionalmente. O Jornal dos Esportes, que já tinha uma circulação mais ou menos, era só um, no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, assim como o Globo é um só, mas o Lance saiu com essa sacada e hoje o Lance tem Nordeste, tem Sul do país, enfim, tem várias vertentes. Aí a Gazeta Esportiva, que passou pelo mesmo problema do Jornal dos Esportes, de decadência, sacou uma outra ideia, que foi se transformar em site. Então, hoje você tem o GazetaEsportiva.net, que foi a saída da Gazeta Esportiva, manteve quase todo o seu quadro, com uma diversidade muito grande dos esportes, podendo cobrir até mais esportes, e sem o custo do papel, que é o que mais encarece um jornal hoje em dia, é o papel, é a rotativa, é a gráfica, né? E a Gazeta Esportiva conseguiu se manter no mercado através da passagem para o site, sem venda nas bancas. Aliás, o Jornal dos Esportes, quando eu trabalhava lá, a gente fazia todo tipo de esporte. Boliche era coberto. Eu já fiz até assessoria de imprensa de boliche, tênis de mesa, enfim, tudo entrava no Jornal dos Esportes. Hoje em dia, o espaço... Existe um cálculo que cada jornal tem uma média de 5 mil matérias e que as pessoas só leem os leads e conseguem ler os jornais em 30 minutos. Você consegue ler o jornal inteiro se você sair lendo só manchete, manchete título. Manchete e lead, você consegue ler o jornal inteiro. O Jornal dos Esportes é um calhamaço de matéria. Mas hoje, se você pegar o Globo, por exemplo, que é o principal jornal que a gente tem no Rio, a página de esporte, às vezes, são duas páginas, só três páginas, quando tem matéria especial em determinados dias da semana por conta de Olimpíada e tal. Então, o espaço é diminuto e a concorrência é enorme. As assessorias de imprensa ficam loucas. Essa é outra. Um dia a gente pode vir aqui falar de assessoria de imprensa, hein, professor? Fica feita a sugestão aí. Em 2004 surgiu o Esporte TV 2, e agora já tem o 3 e o 4 nos grandes eventos, né? E a Fox chegou no Brasil em 2012, e esse ano já saiu com a Fox 2, né? Mas que o forte dela vai ser em São Paulo, pelo menos por enquanto, mas ela está saindo, ela fica no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, fica ali na Zona Sul, perto do Cristo Redentor, e ela está indo agora para um prédio inteiro na Barra da Tijuca, de tanto que já cresceu, né? A Fox é uma força mundial, né? Posso beber água? Break. Roda a vinheta. Foca aí. Ah, já tá no copo. Já tava cheio. Gelada, mas. Bom, aquilo que eu falei, então, o jornalismo esportivo é o primeiro passo para outras editorias? Hoje em dia, não, mas já foi. Antigamente, o pobre coitado de nós, que nos formávamos como jornalistas e não tínhamos a oportunidade de fazer um estágio antes, a gente chegava na redação de um jornal, aí o cara olhava para você, minguadinho e tal, e te mandava ou para a polícia ou para esporte. Aí você ficava naquela, né? Eu vou cobrir Remo, domingo, 6 horas da manhã, ou vou mexer no cadáver lá para a foto ficar mais bacana, né? Eu não passei por isso, graças a Deus. Quando eu cheguei lá, eu já fui jornal de esporte, né? Não tinha cadáver, né? Mas se você fosse estagiar, por exemplo, num Povo na Rua, no jornal O Dia do passado, que diziam que quando torcia saía sangue, isso não é do tempo de vocês, não, né? Mais velho aqui deve ser quem, além de mim? Deve ter 22 anos alguém aí, né? Mas lá atrás havia... Deve ter. Não, professor, o professor não conta. Havia esse tipo de imprensa, hoje em dia ainda tem, né? Se a gente olhar com carinho, vai encontrar. Mas lá no Rio tinha muito. E os grandes jornais formavam os profissionais usando nessas editorias de polícia e de esporte. Polícia, principalmente, em que a apuração precisa ser muito forte, né? Você precisa estar muito ligado nas coisas. E o esporte, enfim, é a diversidade, é uma série de outras situações que você tem. Você aprimora texto, enfim. E como era uma editoria não muito respeitada, entre aspas, isso, você podia se dar o luxo também, entre aspas, de errar, né? A cobrança não seria tanto quanto numa editoria de economia, de cidade e outras mais. Então, era um aprendizado que você tinha. A linguagem do jornalismo esportivo se facilita porque é essa que eu estou usando aqui com vocês. Eu não estou mudando uma vírgula, nem uma palavra do que eu falo no ar, na televisão ou na rádio. Então, isso permite... Até porque a pessoa que está interessada em ler esporte é uma pessoa que tem esse mesmo linguajar. Então, ela precisa se entender com isso. Então, a linguagem é mais solta, flui com mais tranquilidade. Um dos grandes problemas, se não for o maior deles, quando a gente fala de jornalismo esportivo, e eu vou tratar disso aqui, é essa porcaria aqui chamada paixão. Isso aqui, minha gente, é uma doideira. Quando você fala de basquete, vôlei, natação, remo, atletismo, judô, o que quer que seja, tá bacana. Agora, falou de futebol, basta ver que tem gente vestido com o casaco do Flamengo aqui. O outro já levantou o dedo lá para defender o Vasco. A menina já provocou aqui que eu falei inadvertidamente que o Vasco foi o segundo. É um problema falar de paixão. E você ri porque não é você que fala e que ouve. Assim, eu tive um aprendizado que, como eu trabalhei no Jornal dos Esportes, eu aprendi esse linguajar do torcedor, porque o Jornal dos Esportes, como tinha muito espaço, ele me dava essa possibilidade. Mas eu tinha que atingir o público para o qual eu escrevia. E aí eu dei a sorte, ou a bênção divina, de o repórter que cobria Flamengo entrar de férias. O editor gostava muito de mim. Eu escrevia com facilidade e rápido. Na época, eu datilografava. Vocês conheceram máquina de datilografia? Não, né? Não, né? Mas antigamente, a gente datilografava as matérias em laudas com cópia em papel carbono. Papel carbono era um papel preto que fazia cópia, que hoje em dia é xerox, mas antigamente era papel carbono. Então, a gente datilografava e eu era rápido naquilo. 200 toques por minuto, tinha curso bacana. Aí ele falou assim: você vai cobrir Flamengo, porque o Flamengo era o que fechava mais tarde, fechava tipo 6, 7 horas da noite, o treino terminava, e eu tinha que ir para a redação e aprontar todo o material até 8h30, 9 horas. E aí eu fui aprendendo como é que eu tinha que escrever para o torcedor do Flamengo, a ponto de algumas vezes, quando não tinha matéria, sugerir para o entrevistado: ó, eu vou falar isso, tu concorda? Tal. Um dos exemplos, o Tele Santana foi treinar o Flamengo, estreou com vitória, e aí o Tele Santana no dia seguinte sumiu, ninguém achava o Tele Santana, e a minha função era encontrar o Tele. Aí lá fui eu para o Leme, rodei de um lado para o outro, onde é que o Tele mora, claro que todo mundo sabia, fui na casa dele, ele foi jogar tênis, está lá no clube, fui lá no clube, achei o Tele treinando, batendo bola, e eu esperando, acabou, ele falou: ah, pois não, sou de jornal de esporte e tal, mas eu tenho que ir embora, tal. Eu falei: Tele, olha só, eu tenho que dar uma manchete amanhã de você, eu posso dizer que o Flamengo arrancou para o título? Pode, escreve o que você quiser. E assim foi a manchete do jornal no dia seguinte: Mengão arranca para o título, sem ter falado com o Tele, só na observação durante o dia. Por quê? Porque o torcedor que vai comprar o jornal no dia seguinte quer ler exatamente aquilo. Ele quer puxar esse lado da paixão, ele quer que o clube dele seja valorizado. Quando eu saio do jornal, na verdade eu não precisei sair do jornal para ir para a televisão, eu como repórter fazia a matéria do dia a dia, tudo bem. Até o dia em que o apresentador do programa, que era o Januário de Oliveira, que era locutor e hoje está morando em Natal, o Januário infartou em 1987, 2 dias antes do aniversário dele, 17 de setembro. O aniversário era 19, um sábado. Ele, quinta-feira, infartou. Aí foi uma confusão, ninguém sabia o que tinha acontecido. Eu, no sábado, recebi uma ligação do meu chefe falando assim: amanhã você vem aqui para a emissora. Tudo bem, vou para a emissora, né? Não sabia o que tinha, não sabia nem que ele tinha infartado, na verdade, né? Porque naquela época não tinha celular. Sabia que houve uma época que não existia celular? Você não conseguia falar com as pessoas o tempo inteiro, teclando, enquanto você está almoçando, você está falando com outro, também tem isso. Antigamente a gente almoçava e conversava com quem estava à mesa, não falava com quem estava distante. Mas então ele me ligou, falou comigo, e eu cheguei domingo na TV, e ele fez exatamente isso. E não tinha TP. Você sabe, TP é o teleprompter, né? Aquilo que o cara lê no jornal. Eu cheguei e ele falou assim: Boca, hoje é você que apresenta o programa. Me entregou um papel assim, ó. Falei: como assim? Não, hoje é você, vai lá, pô, é mole. É só chegar ali, dar boa noite e tal, e faz. E foi assim. E a mesa tinha, estava passando para ele, Sérgio Noronha, Sérgio Cabral, pai, Washington Rodrigues, Luiz Mendes, Rui Porto, Aquiles Chirol e o Gerson. E eu apresentando. Em 87 eu tinha 25 anos. Era um foquinho ainda. E os caras só... É que o termo que eu pensei não posso falar aqui. Só bambambãs, né? E assim eu fiquei durante 9 meses apresentando. E na TV, a TV, como é a nacional, e era uma audiência muito grande naquela época, que era a TVE, TV Educativa, era o único programa de esporte que existia, a gente levava quem a gente quisesse ao programa, era ligar, no... acabou o jogo, quem foi o craque do jogo? Foi o Zico. Zico, dá para ir lá no programa? Claro, vou lá agora. Pegava, levava o Zico lá. Roberto Dinamite? Levava o Roberto Dinamite lá. Não tem essa frescura de hoje, que assessor disso, daquilo outro, que impede o cara de ir. Então, por conta disso, como a gente falava para o Brasil inteiro, eu aprendi a atender e satisfazer o telespectador, independentemente do time que ele torcesse. E como, por exemplo, aqui, eu estou aqui falando, né? Aí eu vou... lá, o Vascaíno lá, vou usar você de novo, tá? Pô, aí, teu time é uma porcaria. Isso é uma maldade, porque ele não vai poder vir aqui tomar o microfone e falar a mesma coisa. E na televisão, muito menos, né? Então, eu sempre aprendi ao longo do tempo a respeitar a pessoa que está do outro lado. Porque, afinal de contas, o meu patrão não é o cara que me paga, e sim o cara que me assiste, que me ouve, que lê o jornal. Esse é o patrão do jornalista. Essa é uma coisa que você precisa ter em mente. É para eles que você trabalha, e não para quem está pagando você no final do mês. Então, eu consegui, aos pouquinhos, deixar de lado essa... saber contornar essa situação da paixão. Que hoje, na Rádio Globo, a gente fala depois sobre isso. Então, a imparcialidade é importante, mas, ao mesmo tempo, eu aprendi que é importante também as pessoas saberem para o time que eu torço. E eu aprendi isso ouvindo de torcedores. As pessoas diziam, pô, tu não é Flamengo? Sou. Por que você não diz? Sei lá, eu acho que tem que ser imparcial. Não, a gente prefere saber qual o time de cada um. Porque aí o que acontece? Na hora que eu me manifestar sobre determinado assunto, o cara vai saber se eu estou ironizando, se eu estou falando sério, qual é a minha posição, ele sabe qual é o meu time. Ele passa a ter confiança, o relacionamento... Se eu sei o dele, por que ele não pode saber o meu? E eu acho uma bobagem um cara que se diz um jornalista esportivo dizer, ah, não tenho time, eu nem curto futebol. Porra, então vai fazer economia. Ou então vai fazer vôlei, vai fazer outra coisa, se você não tem um time de futebol que você torça. O cara, não é o meu caso, apesar de eu não saber jogar bola, e por isso eu virei goleiro, mas eu nunca quis ser jogador, porque eu acho que futebol é muito agressivo, mas eu não sou gay, não, nem viado, nada disso, não. Eu acho que futebol é agressivo, quebra a perna mesmo. Entendeu? Então eu prefiro ficar distante. Mas eu virei jornalista porque eu queria ser jornalista, não porque eu sou um jogador frustrado, como dizem que árbitro de futebol é jogador frustrado, né? Nada disso. Eu virei porque eu queria ser, mas aí as pessoas, não sei o que, é um frustrado, nada disso. Então temos de ser imparciais, mas saber o clube pelo qual eu torço. E o conhecimento hoje é fundamental, fundamental, e ele puxa a especialização. Porque antigamente, não fui eu não, hein? O jornalismo esportivo era deixado de lado. Mas hoje, se você vai cobrir uma Olimpíada, por exemplo, você tem que saber que o fulano de tal lá é o recordista mundial dos 100 metros com tempo de 8 segundos. Você tem que saber quais são as características de determinado atleta. Você tem que saber de um jogador, por exemplo, se ele vai entrar bem no time ou não. E por que ele vai ser assim ou assado. Quais são as táticas que são disponíveis para um time. Enfim. As exigências que o jornalismo esportivo te impõe hoje em dia são muito grandes, e que no passado não eram assim, porque era um negócio, um espaço era muito pequeno. Mas as cobranças, até por conta dos diários, os jornais que existem especializados e os canais especializados também, para você trabalhar num canal de esporte, é exigente demais. Vou dar um exemplo. Tinha uma estagiária lá na TV, ela era desse tamanho, assim, Fernandinha. Gente boa, legal pra caramba, tal, mas não sabia nada de futebol, absolutamente nada. Aí ela ficava do meu tamanho, sentada, ficava do meu tamanho. Aí um dia surgiu um comentário lá, que eu achei o cúmulo, que uma menina foi fazer uma matéria em General Severiano. General Severiano é a sede do Botafogo, tá? Isso. Alô, tem um, tem um! Fogão, beleza. Tá na Libertadores, é isso aí. Aí a menina chegou lá em General Severiano e viu uma foto do Garrincha. Quem é Garrincha? Tá de onda. A menina que se propõe a ser jornalista esportivo não pode ter dúvida sobre quem é Garrincha. Pode ser que alguém aqui não saiba quem é Garrincha. Tudo bem, acontece. Quem é Garrincha? Não pode. Aí eu comentei isso lá na sala e a Fernandinha riu. Aí passou e tal. Fernandinha, vem cá. Baixinha aqui. Quem é Garrincha? Aí ela riu, né? Falei, não, fala pra mim. Ela é um jogador de futebol, porra, óbvio, né? Falei, aham. Aí eu falei, jogou onde? Aí ela pensou, na seleção. Falei, valeu, Fernandinha, obrigado, hein? Porra, não precisa falar mais nada, né? Enfim, claro, ela foi embora. Ela não gostava de esporte. Não gostava. É o conhecimento que precisa ter. E hoje em dia você tem o repórter, o cronista e o colunista. São distintos, muito embora. Como sumiu dos jornais a função do redator, né? Alguns repórteres hoje acabam virando até colunistas. E um caso que a gente tem sempre no Globo, o Fernando Calazans, quando entra de férias, o Pedro Motagueiros, que para mim é o melhor texto de esporte no país, ele ocupa o lugar do Fernando Calazans. Mas são distintas as situações, e no rádio, às vezes, também é necessário que um ocupe a vaga do outro, principalmente o repórter que seja comentarista em determinadas situações. Tal. Mas as funções são bem distintas, até porque você precisa de uma especialização maior. O repórter, por exemplo, vai no dia a dia para o clube. Ele tem que ter o conhecimento do clube. O cara que é o cronista, o comentarista, a visão dele é diferente. Ele observa outros jogos, ele precisa ter um conhecimento talvez mais amplo do que aquele específico do clube. E o colunista, a diferença dele para o repórter é que ele tem a condição de emitir opiniões, enquanto o repórter não, ele tem que ser o máximo assim, imparcial na questão da opinião, e claro, também do clubismo. Né? Bom, o que eu digo que o Brasil é o país do futebol e dos ídolos, porque qual é o segundo esporte, isso aqui é madeira? Qual é o segundo esporte da preferência do brasileiro? Qual? Vôlei, será? Basquete? Natação? Ginástica olímpica? Fórmula 1? Por isso que eu digo, aliás, ó, que dia é hoje? 25 de março, né? Escrevam aí, hóquei, ó, rugby. É sensacional, hein? Escrevam isso aí, anotem aí, rugby. Na hora que essa parada chegar aqui no Brasil, de verdade, é impressionante um jogo de rugby bem jogado. Bom, mas por que o Brasil é o país do futebol e dos ídolos? Porque quando era o Ayrton Senna, o Brasil adorava a Fórmula 1. Quando era a Daiane dos Santos, o Brasil adorava a ginástica olímpica. Quando era o Gustavo Borges, era a natação. Quando era o Tandy, era o vôlei, o Bernard e outras coisas mais. Então, é cíclico esse segundo esporte na preferência do brasileiro. Depende muito do surgimento de um ídolo e, por conta disso, da cobertura de imprensa, televisão e outras coisas mais. Então, a gente varia muito, né? E nessa questão, quando eu falei da Fórmula 1, é para a gente definir o que é esporte, na verdade. Fórmula 1 é esporte? Ou é puramente negócio? Xadrez é esporte? Dizem que cansa muito. Eu já joguei muito xadrez, cansa mesmo a mente. Mas será que é esporte? O cara que é um xadrista, ele é um atleta? Hoje em dia, parece até que necessita de um condicionamento físico, concentração, tá. Mas lembra daqueles ingleses lá que escreviam de bilhar? Sinuca é esporte? Então, e isso fez essa questão do que é esporte e o que não é, que essas modalidades todas fossem sumindo do mapa na cobertura dos jornais. A Fórmula 1 ainda resiste por conta do patrocinador, porque é sabido que a audiência nos domingos de manhã não são mais tão grandes quanto eram. Por quê? Porque sumiu o ídolo. Né? Então não existe mais. Aliás, dizem que no carnaval do ano que vem, uma das escolas vai homenagear o Rubinho Barrichello. Né? O carro já foi para lá para não chegar atrasado. Já está a caminho, o carro alegórico, para não chegar atrasado. Vai que quebra. Então, a escola já está levando para lá. Aqui, quando eu falei de criatividade de personagens, se vocês prestarem atenção na cobertura, principalmente de jornais, mas de televisão também, o personagem é fundamental. E eu falo isso também pelo lado de assessor de imprensa, que quando a gente quer divulgar um evento ou qualquer coisa que vai acontecer, a primeira pergunta que vem do cara que está lá na redação, onde eu já trabalhei também e fiz a mesma coisa, é: me arruma um personagem? Cara, isso é doloroso. Ainda mais para mim que faço pediatria e às vezes tem aqueles casos sinistros. O cara fala: pô, me arruma um personagem aí. Fala com o médico aí para arrumar uma criança doente, aí, um pai que esteja passando dificuldade, um problema. Não dá, não consegue. Mas no jornalismo esportivo também existe isso. Então, se vocês virem com essa atenção, vocês vão ver que a divulgação, muitas vezes, de um evento é em cima de um determinado personagem. Por exemplo, quando teve aquele avião louco pela Baía de Guanabara, aquelas provas da Red Bull, obrigado, Red Bull, era sempre um piloto que era a matéria, que era o chamariz da coisa. E assim funciona em todas as modalidades. Sempre tem um expoente que serve como pauta para você desenvolver o assunto. E aí chegamos aos grandes eventos, Copa e Olimpíada, que vão ser no Brasil. Agora são as grandes coberturas, cadernos especiais, equipes especiais, gente contratada que nem para a loja no mês de dezembro, fica só aquele mês trabalhando. E isso é o ápice, né, da gente que trabalha nessa área do jornalismo. 15 para as 8, vamos acelerar. Voltou, professor, para frente. Voltou. Acho que pulou, não pulou, não? Isso, agora pode ir. Paramos aqui, vamos falar de cobertura na Copa do Mundo. A Copa é o maior evento esportivo de maior audiência no mundo inteiro. 715 milhões de pessoas assistiram a final da Copa do Mundo em 2006. A audiência é de 3 bilhões, 3 vezes a população, se eles calculam... quantos jogos a pessoa assiste, então você multiplica a população do mundo por 4 ou 5 vezes. O evento de 2010, 204 países assistiram à Copa em 245 canais de TV diferentes. O público que foi em 2010, 3 milhões e 100 mil pessoas, foram os 64 jogos, é muita gente. Sem contar esses 6 milhões de pessoas que foram nos telões, que são as fanfests que acontecem, né? E a FIFA, hoje em dia, fatura muito com isso quando bota seus patrocinadores em cada uma dessas festas. Ou seja, é uma beleza, né? A prefeitura paga, a FIFA coloca os patrocinadores dela e só ela que arrecada. É assim que a FIFA vive. Sendo que a Copa do Mundo é o que fornece dinheiro para a FIFA viver por 4 anos. Então, você já tem ideia do quanto entra de dinheiro. E no Catar, que é a Copa de 2022, o Catar fez a seguinte proposta: eu pago tudo e a receita é toda sua. Você não precisa entrar com um tostão aqui. E vai perder? Vai fazer, né? Imagina, se a FIFA está preocupada que vai fazer 50 graus lá. Na última Copa, na última Copa do Mundo, no caso de 2010, quase 180 mil jornalistas se credenciaram para fazer esse evento. Pode passar. Bom, eu tentei apurar para vocês aqui uma ideia de como vai ser a cobertura aqui no Brasil, mas é o mais puro segredo, né? As TVs não divulgaram ainda como vão fazer a cobertura. Eu vi várias matérias dos profissionais das TVs que estão preocupados em saber o que eles vão fazer. Isso se aplica no rádio também. O que eles vão fazer, para que sede eles vão, que seleção eles vão acompanhar. Tudo isso é sempre uma correria. Eu fiz a Olimpíada no Jornal dos Esportes, eu fui à Olimpíada de Seul em 88, que foi a primeira Olimpíada depois do boicote. Em 80, a Olimpíada foi na Rússia, os americanos não foram, em 84 foram nos Estados Unidos e os russos não foram, em outros países, é claro, e em 88 foi a primeira Olimpíada, 163 países foram acompanhar os Jogos Olímpicos de Seul, e eu era o único repórter do Jornal dos Esportes. Eu mandava por dia 8 páginas de jornal, era um caderno inteiro, e naquela época era máquina de escrever em espanhol. Vocês já ouviram falar em Telex? Telex, Telex era uma maquininha que o cara lá digitava, ia fazendo uma fita, aí ele botava a fita na máquina, disparava e aquela fita ia passando. E aqui no Rio, lá no Rio, uma outra máquina recebia, ia saindo uma outra fita e a máquina sozinha ia digitando, né? E eu tenho uma história que eu conto até no livro do João Saldanha. Eu estava trabalhando lá na sala de imprensa e o João Saldanha estava na mesma vila que eu. E ele chegou, logo no primeiro ou segundo dia, ele chegou, pegou uma máquina e começou a escrever. Plá, plá, plá, plá, plá. Porra, daqui a pouco ele pegou a máquina e jogou no chão, xingando, né? Eu não posso xingar porque eu estou na faculdade, vou virar professor e tal. E aí ele xingou e tal. Eu olhei e falei, o que foi, João? Vou falar. Essa porra aqui não escreve nada. Por quê? As máquinas ficavam uma em pé, assim, do lado da outra, né? Você pagava. Só que tinha um detalhe. Estava lá. Espanhol, italiano, alemão, sei lá se tinha árabe, sei lá. E ele pegou uma em alemão. Sprich do Deutsch, ninguém fala alemão. E ele pegou a máquina em alemão e não escrevia nada. Então, o meu trabalho que eu adotei, todo dia eu chegava mais cedo que ele, porque ele tinha que fazer para a televisão e depois queria escrever para o Jornal do Brasil. Todo dia eu chegava, reservava duas máquinas, escrevia numa e deixava a outra no chão. Quando o João chegava, João, sua máquina está aqui. Então, eu fiquei de babado, João Saldanha, 88. Isso é um luxo, eu conto isso com o maior orgulho, né? Cuidei dele, né? Logo depois, infelizmente, ele se foi. Então, ainda não divulgaram como farão a cobertura. Agora, para vocês, meninas e meninos, porque essa história de que homem não gosta de novela é balela, porque gosta, vê BBB e tudo mais, as novelas das 6 e das 7 vão sair do ar durante a Copa do Mundo e serão transmitidas apenas pela internet. Então, para vocês verem como vai mudar o esquema na TV Globo, como a TV Globo está dedicada à Copa do Mundo. Essa informação já está circulando aí. Olha, eu lamento informar, viu como deu o rebuliço? Eu lamento informar que Malhação sai do ar. 30 dias sem Malhação. Agora, a novela, a das 8 está mantida. É, até porque, mas isso se justifica, o horário dos jogos, começam às 1 da tarde e tem jogo que começa às 5 da tarde. Não, às 7, tem jogo até às 7. Então não dá para ter novela. E a TV Globo vai fazer todos os jogos. Então, estão fora do ar. Esses 5 canais vão transmitir. Em sinal aberto, a Globo e a Bandeirantes. Em sinal fechado, Sport TV, Fox e ESPN. Você vai falar, ESPN? A ESPN. ESPN Internacional gera o sinal para cá, então vai transmitir. Aqui, só no jogo de abertura da Copa das Confederações, que é um ovinho perto da Copa do Mundo, 110 emissoras de TV estiveram lá e 3.300 profissionais foram credenciados. Só para a Copa das Confederações, onde só tinham 8 países, né? Então, para vocês verem, foram 559 veículos de 64 países que acompanharam a Copa das Confederações. Isso mostra, até bem pouco tempo atrás, menos de um ano, o Carnaval era o grande evento internacional do Brasil. E o Carnaval não credencia nem 400 jornalistas estrangeiros, para vocês verem a grandeza de uma Copa do Mundo. Bom, a cobertura na Copa em rádio, Copa, tudo é dinheiro. Não se transmite de graça. Então, o pobre coitado que é dono de uma emissora de rádio, ele paga pela transmissão. Ah, que bacana, né? Transmite como? Paga. Existem duas situações. Ou a posição tripla, que eles chamam de full position, ou a posição para um profissional, que é o rádio position. Vocês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir no Novo Maracanã, ou num estádio que tem uma cobertura grande como essa, mas eles montam bancadas exatamente assim, talvez até mais apertadinho para caber mais gente, e botam aqui uma divisória, e montam outra, e assim fazem a tribuna de imprensa. O cara que está gritando gol aqui, tem um do lado dele em árabe gritando gol, tem outro ali em italiano gritando, e assim vai. Então, full position, a rádio paga, além de pagar pelo direito de transmissão, paga para sentar o locutor, o comentarista e, eventualmente, o repórter ou um operador de áudio. Ele tem que ficar aqui para dar andamento a essa coisa. E eles pagam e não é barato. E quando é o rádio position, por exemplo, Brasil e Croácia estão jogando, então a rádio vai transmitir em full position, vai botar os três. Mas, ao mesmo tempo, estão jogando Alemanha e México. Aí eles botam um repórter lá, porque cobrir a Alemanha é interessante. E pagam por isso também. Entenderam? Então, são as duas opções que existem numa cobertura de rádio. Ou estão os três no local, ou apenas um, que seria o ponto, alguma coisa do tipo. Mas você pode utilizar o rádio position e fazer a transmissão do estúdio, que é o off-tube, que é o geladão que a gente chama, né? E hoje em dia, se vocês prestarem atenção, nem a TV Globo viaja mais para a transmissão dos jogos de campeonato brasileiro, estadual e por aí afora. Aí são duas situações. Uma é custo, outra eles botam só o repórter por uma questão de segurança também, porque a TV Globo chega em alguns estádios e não é fácil de entrar. Por uma questão de transmissão, aqueles recursos todos que a TV Globo coloca no cenário dela, o botãozinho que aperta, que o time entra, eu acho aquilo sensacional, aperta, entra um time, sai, o cara aquece e tal, não dá para fazer isso no estádio. Então, é uma opção, enfim, já está abraçada. Eu trabalho na TV Brasil, que hoje em dia se chama EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que congrega TV Brasil, Rádio Nacional, Agência Brasil e Rádio MEC. A Rádio Nacional vai transmitir os jogos. Isso aqui é um outro absurdo, que a Rádio Nacional e a TV Brasil, que são emissoras públicas, que foi o poder público quem mais botou dinheiro na Copa do Mundo, esses dois não têm direito de transmissão. Tem de comprar, enfim, uma dificuldade toda. Mas a Rádio Nacional vai fazer os 56 jogos ao vivo em rede com emissoras da EBC, que é isso, Empresa Brasil de Comunicação, e as rádios públicas parceiras em todo o Brasil, que são as rádios estaduais, enfim, municipais, que são parceiras, que recebem o material da EBC gratuitamente, para elas não tem custo, é só botar uma antena repetidora, manda ver, está tudo no ar. Além disso, vai fazer dois programas em rede ao vivo lá do IBC, que é o Centro de Imprensa, né? Que são os dois programas tradicionalíssimos da Rádio Nacional, o Bate-Bola Nacional e o No Mundo da Bola, que é, é o da tarde, da hora do almoço. Bate-Bola Nacional, o mais tradicional, o melhor programa esportivo do rádio brasileiro na sua hora do almoço. É o slogan. E o No Mundo da Bola. E vai fazer 31 programetes com curiosidade sobre os países participantes já a partir de abril. Entra na programação, né? A Rádio Globo está ainda segurando, eu tentei apurar alguma coisa lá, mas, enfim, são 14 profissionais credenciados, locutor, comentarista e repórter, e vão, na primeira fase transmite 12 jogos, porque a Rádio Globo não tem essa rede toda aqui da Rádio Nacional. É incrível, mas a TV, a rádio pública, é claro que tem um alcance maior, porque joga na rede, todo mundo abraça mesmo, é mais fácil de fazer. Virou a página, acho que está chegando no final. Está dormindo ele. Aí, antes de mais nada, parabéns a vocês, hein? Porque subir essa ladeira a pé tem que gostar muito de faculdade, hein? Mole não. Pô, parabéns. Eu cansei de carona. Falei, não vai chegar, não. Daqui a pouco, acho que eu achei que ia chegar no Rio. Acho que eu ia chegar no Rio. Bom, falando da TV, onde eu estou, a TVE nasceu em 1975, passou por uma série de nomes, TV Educativa, TV Brasil e tal, e hoje é TVE Brasil, TVE Rio, e hoje é TV Brasil, agora é EBC desde 2007. No passado, a gente teve uma força muito grande, como eu já disse aqui, da nossa mesa redonda, mas mais do que isso, eram os videotapes que passavam depois. Porque essa história de direito de imagem que hoje os jogadores recebem, bababá, bababá, não tinham naquela época. Então a TV... Falou sozinha. Pensou alto. Ah, foi o celular. Aí a gente fazia os jogos do Maracanã e apresentava de noite. Então, eu sei de muita gente que não via os jogos ou não ouvia. Na verdade, ver não tinha como ver porque não passava, né? Mas não ouvia os jogos para assistir ao videotape como se fosse ao vivo, para viver a emoção do jogo. Eu estou com 52 anos, eu comecei bem novinho mesmo na profissão, não sou nenhum velho não, só tenho cabelo branco. E quando tenho, né? Em outros lugares não tem mais. Mas até hoje tem gente que me para na rua e fala assim, poxa, aliás, vou dar um depoimento in loco aqui, mas antes disso, muita gente fala, pô, e os videotapes da TV, pô, eram baratos e tal. As pessoas acham que eu nem trabalho mais na televisão, mas lembram dos videotapes que a gente fazia antigamente. Januário de Oliveira era o locutor, aquele Tirol comentarista e eu de repórter. E aí vem um rapaz aqui e fala assim, pô, quando eu era criança eu te via na TV, isso é doloroso, você não sabe como. Mostra que você está velho, né? Mas tudo bem, está bem-vindo. Então, o forte da TV eram os videotapes no passado, né? E os jornalistas de antes foram aqueles que eu citei. Valdir é da rádio. mas é Aquiles Tirol, foi o meu grande mestre, Luiz Mendes, tive o prazer de trabalhar com ele, enfim, eram verdadeiros mestres, né? E a TV hoje em dia tem dois programas de esporte, sábado, 14h, é o Estádio, que é voltado para o esporte olímpico, né? Porque esporte amador quase não existe, mas é o esporte olímpico, paralímpico, o amador, o pouco que resta ainda, e o programa que era debate esportivo, que virou, virou Esporte Visão, que foi Ataque, uma certa época, e agora se chama No Mundo da Bola, que tem o mesmo nome do programa da Rádio Nacional, exatamente para fortalecer esse vínculo entre TV Brasil, Rádio Nacional, Grupo EBC. Eu sou o apresentador desse programa, 21h, assistam, por favor, vou ficar muito sensibilizado. Na Rádio Globo, que foi fundada em dezembro de 1944, é uma referência no esporte. Copa do Mundo já de 54, ela estava transmitindo. É uma marca, e aí é um testemunho meu, porque estou trabalhando lá agora, que é impressionante. É, independentemente de quem esteja na liderança da audiência, e hoje a Rádio Globo já pode dizer que está coladinha, né, porque ela passou por um processo muito ruim, uma administração que esteve por lá resolveu que a rádio tinha que ser nacional. Não a Rádio Nacional, ela tinha que ter uma visão nacional. Quando o rádio, e isso todo mundo que trabalhava lá sabia, menos aqueles gênios que foram para lá, todo mundo sabia que rádio é local, é regional. Não existe outra alternativa para a rádio. E a rádio perdeu muito com isso, fazendo noticiário de Atlético Paranaense, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Quem no Rio de Janeiro é Atlético Paranaense? Pode ter um, que nem o Botafogo. Mas não... Muito provavelmente não tem. Enfim, a rádio agora está se regionalizando, está voltando a ser a Rádio Globo Rio, Rádio Globo São Paulo, Rádio Globo Minas, e isso está fazendo com que ela recupere toda a audiência que nos últimos 10 anos ela perdeu. Então, eu estou muito feliz mesmo de estar participando desse processo. A rádio está num... Cada dia a gente tem uma notícia legal lá dentro, uma comemoração, isso é muito bom. Desde 2010 ela passou a ser FM também, por necessidades tecnológicas, de alcance, de som, de qualidade de som, e eu participo desses quatro programas aqui. A rádio tem esses quatro programas, eu participo de três. Eu sou titular do Globo Esportivo e sou titular do programa de domingo que se chama Enquanto a Bola Não Rola. O Globo Esportivo tem um formato, tem um apresentador, que é o Luiz Mendes, e quatro comentaristas. Um de Fluminense, que é o Felipe Cardoso, um de Vasco, que é o Dé, apesar dele ser torcedor do América, um de Botafogo, que é o Heraldo Leite, e um de Flamengo, que sou eu. Por que que eu entrei nessa história aí? Foi assim, o Renato Maurício Prado, que era o comentarista, saiu. Foi o Roberto Assaf, que não ficou. E aí o Gilmar Ferreira, que era o diretor nacional de esporte, ele me chamou, porque ele me conhecia, sabia que eu era Flamengo, pô, vem aqui, faz uma experiência, tá? Eu fiquei lá uma semana de experiência e fui aprovado em setembro, agora eu faço 2 anos no Globo Esportivo. E na renovação de contrato agora em dezembro, eles incluíram para mim o domingo Enquanto a Bola Não Rola, que é de 12h às 15h com a apresentação do Heraldo Leite e os mesmos comentaristas. E, eventualmente, eu faço uma folga do Felipe Cardoso no Panorama Esportivo, à noite, de 10 à meia-noite. O Felipe Cardoso é o comentarista, às vezes eu faço. E aí eu posso dar em primeiríssima mão para vocês. A Liga dos Trepidantes é um programa que o Felipe apresenta aos sábados, de 15h às 18h. Às vezes eu vou como convidado, mas eu não faço esse programa, mas faz parte da programação da rádio. E a notícia, que hoje é terça, que surgiu na sexta-feira, mas já foi autorizado a nós divulgar, a Rádio Globo vai mudar a sua programação e o Panorama Esportivo vai acabar. Se você aqui acompanha o Panorama Esportivo, fique sabendo, o Panorama Esportivo agora será só aos domingos, de 10 à meia-noite, e durante a semana... A programação da rádio muda depois da Hora do Brasil, aquela maldita Hora do Brasil que só atrapalha a gente que está no trânsito. Então, pois é, isso é um absurdo, né? Vamos combinar. É pior do que essa ladeira aí. Então, o esporte da Globo ele vai de 17h às 22h agora. E vai surgir, então, vai haver uma inversão na programação da Globo. Vai entrar um programa novo, de 8 às 10 da noite, chamado Olha o Gol, apresentado pelo Edson Mauro, e na bancada vão sentar os repórteres. Então, a ideia é trazer ainda mais informação para você que está saindo do trabalho 8 horas da noite, está indo para casa, está no ônibus, no trem. Então, ao invés de estar ouvindo música, por exemplo, o cara está mais ligado no esporte, né? O trabalhador gosta do esporte, então ele vai estar conectado com o repórter falando. Então, são vozes diferentes. A ideia da rádio é colocar mais vozes distintas na sua programação. Então, vai entrar esse programa chamado Olha o Gol, de 8 às 10, e aí de 10 à meia-noite aí entra música. Bares, vão fazer programas visitando bares, rodando a cidade, música, samba, pagode, aquelas outras coisas mais. Então, essa é uma novidade, vocês ficam sabendo desde já, já fomos autorizados a divulgar. Tem mais? Aí as redes sociais, essa alegria toda, tal, o Facebook e o Twitter. Claro que todo mundo tem, né? Alguém não tem? Você não tem o quê? Os dois? Parabéns. Parabéns. Eu não tenho Instagram, porque quando eu fui comprar meu telefone, disseram para eu comprar um Nokia. Olha que pobreza. Aí eu comprei o Nokia e aí eu não tenho Instagram. E eu sou fanático por fotos, sou fotógrafo formado. É o novo. Eu já tentei baixar, não consegui, não. É? Quantos o quê? Sei, é 800. Lumia. Tem? Só o 900. Então já era. Azal da Nokia, azal da Instagram. É que nem a Copa do Mundo. Meu não, azar da Copa do... O Zico não foi campeão do mundo, azar da Copa. Bom. Então, no Facebook eu sou o Sérgio do Bocage. Então, quem quiser pode procurar lá, porque podia ser outro mané, né? Sérgio Bocage, só Sérgio, enfim. Sérgio do Bocage, acho que ainda tem duas vagas lá. E no Twitter, quem quiser seguir, quem me der esse prazer, criticar, xingar, blá, blá, blá, blá. Até porque no Twitter tem o bloco é sensacional, né? Prá! A porra de bloco. O Twitter é @... Eu devia ter escrito aqui, eu bobiei. @SDubocage. Podem seguir lá. Aliás, hoje eu vi uma coisa no Twitter de uma menina daqui. Não vou nem falar nada. Ela deve estar rindo agora. É você? Não, né? Mas você viu, né? Viu, né? Ela está aí já? Ela chegou? Está aí? Depois me apresenta. Eu achei divertido. Sabe por quê? Não vou compartilhar, não. Deixa para lá. Vai que pega mal. Eu acho assim... Deixa eu beber água. Tá bom. Eu sou péssimo fisionomista. De repente, eu até já vi ela por aí, mas não vou identificar mesmo. Futebol, para mim, é profissão. Mas é lazer, pô. Futebol é diversão, é entretenimento, é esporte, é alegria. Por isso que eu sou favorável ao Campeonato Carioca. Mas, de repente, alguém vai perguntar aqui e tal... Pô, eu não quero ganhar do Palmeiras e ganhar do Sport Recife. Eu quero ganhar do Fluminense. Porque na hora que eu descer do meu prédio, ou do Vasco, do Botafogo, pronto. Botafogo. Porque na hora que eu descer no meu prédio, eu quero encontrar o cara que torce pro Fluminense, Vasco, Botafogo. Eu não vou encontrar ninguém que é Palmeiras, não vou encontrar ninguém que é Corinthians. Vou zoar quem? Entendeu? Então eu sou favorável à competição regional. Mas voltamos àquela situação lá da paixão, lá de trás. Tem gente que não entende que, às vezes, uma provocação é sadia, é brincadeira. Eu, às vezes, brinco com o Flamengo. Eu nem me lembro qual foi a piada que eu contei. Uma delas foi que o Flamengo, no sábado, ganhou uma posição lá e ocupou o G4. Aí, no domingo, acho que foi o próprio Botafogo. Que ganhou e voltou para o G4. Eu falei, o Flamengo foi a flanelinha. Porra, os torcedores do Flamengo quase me destruíram, porque eu contei a piada do flanelinha. Não pode. Por que não pode? Só porque eu sou Flamengo? Mas no sábado, o Luciano Trigo fez um artigo no jornal O Globo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, falando sobre o Facebook, que o Facebook reproduz a realidade do Brasil. E ele falou exatamente isso. Nas redes sociais hoje em dia, e aí o Twitter é muito pior 10 vezes pior e agressivo, ofensivo, chulo, é uma pobreza o Twitter. É sério, gente. Estou falando isso de sentir na pele. Não existe reflexão ponderada. Não existe. É estupidez. Para vocês pode não ser, porque vocês usam, talvez, com seus amigos, botam aquelas imagens bonitas, a borboleta, que lindo, curti, olha eu no bar e tal. Mas quando você fala de esporte e emite uma opinião, o cara não concorda com você e não negocia. Ele diz logo, você é burro, você é idiota, você não sabe nada. E outras coisas que eu não posso por causa da idade de vocês, tal, o horário, essas coisas mais. Não se pode falar, mas é daí para baixo. Eu, como sou um cara tranquilão, hoje mesmo um cara escreveu lá que eu era burro e idiota. Eu falei, olha, como eu não sou burro e idiota, eu vou perder meu tempo e responder a você. Agora, burro e idiota é quem lê o post sem prestar atenção. Porque a questão foi o seguinte, sábado, domingo agora, teve um jogo Real Madrid e Barcelona, né? Todo mundo falou. Eu contesto quando muita gente fala que é o melhor futebol do mundo, que é isso, grande atração, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Eu sou mais futebol brasileiro, eu gosto do futebol brasileiro. Futebol espanhol, muito bem, o jogo está lá, tal, bacana, estádio cheio, outras coisas mais. Mas, ao mesmo tempo, passava na Globo o jogo do Vasco e nas TVs fechadas, Fluminense e Flamengo, o Botafogo tinha jogado no sábado. E aí eu botei um post. Você está assistindo o que agora? O jogo do futebol brasileiro ou Real Madrid e Barcelona? 70 pessoas responderam. Claro que quem me segue, é normal isso, a maioria é Flamengo, não importa. O que eu estava discutindo era se você estava vendo futebol europeu ou futebol brasileiro. E aí eu botei isso, repliquei o meu próprio post, eu botei outro. Um levantamento que eu fiz aqui deu 47% acompanhando o jogo do Flamengo, 30% Real e Barcelona, 7% jogo do Fluminense, 4% jogo do Vasco. Aí um outro, aí um Vasco ainda botou, mas eu fiz a mesma pergunta e aqui deu 40% Vasco. Falei, ótimo, porque quem acompanha você é mais Vasco e aqui me acompanha mais Flamengo. Mas o que eu estou mostrando é que tem mais gente ligada no futebol brasileiro do que no futebol espanhol pela TV. Ponto. Aí veio o imbecil. Burro e idiota, isso, aquilo, outro, tal, só fala do Flamengo, ou vocês querem acabar com os outros times. Aí eu falei, burro e idiota que não lê. O cara não se dá o trabalho. E Twitter é brabo, hein? O cara replica, pim, 2 segundos depois já tem um palavrão, já tem um curtiu. Acho que tem uns caras que ficam um dia inteiro ali, né, esperando. Pá, curti, seu primeiro, se ganha prêmio. Mas é legal, enfim, faz parte do jogo. Então, é muito violento isso aqui. É essa situação, é o alinhamento cego com o mais conveniente numa situação. O meu time foi eliminado, ponto. O Flamengo perdeu lá do... Quem o Flamengo perdeu tanta gente? Perdeu para o Bolívar, é o pior time do mundo. Você não pode colocar... mas teve altitude. Dane-se a altitude. Ele acha que é o pior do mundo, acabou. É isso. O pessoal é arrogante, é convicto daquilo que ele fala, não discute, ele está certo. E aí vão formando grupinhos. Você vê isso, você percebe isso na rede social. Não há troca de ideias, só o confronto. Eu lamento profundamente que isso aconteça, porque quando eu era garoto, e não faz muito tempo isso, eu era estagiário e eu era escalado para fazer um jogo no Maracanã, eu achava o máximo que eu ia à tribuna de imprensa e via os caras que eu ouvia no rádio. Eu lia no jornal, eu não sabia, porque não existia tanta identificação. As próprias colunas não tinham as fotos, mas aqueles que eu ouvia no rádio e que eu sabia quem era, o que eu via na televisão, cara, eu olhava aquilo, eu nem me aproximava dos caras. Até hoje eu tenho o maior respeito por todo mundo, inclusive pelos mais jovens, que tem muita gente boa aí trabalhando. Sabe, era falar com um cara, era que nem falar com um jogador, que era o teu ídolo. Hoje em dia, a rede social te permite esse contato muito mais amplo, mas o cara prefere xingar. Ele não quer conversar, ele não quer discutir uma ideia com você, ele não quer saber qual é a minha opinião sobre o Fluminense dele, porque ele acha que eu só vou esculhambar. E ele prefere falar mal do Flamengo, porque ele sabe que eu sou Flamengo. Aí o cara botou lá, tem muito mulambo que te segue. Eu falei, olha só, eu não considero ninguém mulambo dos que me seguem aqui. E deixei o post dele lá. Porque esse mesmo cara no passado, em junho, porra, o Flamengo já está rebaixado, flusão, não sei o quê. Aí em dezembro, eu chamei ele, botei, fiz questão de chamar. Ô, fulano, e agora? E copiei aí, amigo, todo mundo foi para a página dele, né? É a tal história, é, dá lá, toma cá, né? Está disposto a isso. Enfim, acho que não tem mais nada. Deixa eu ver. Ah, tem ainda o programa. Falo demais, hein? Vamos lá, então vou acelerar. Então são dois programas que eu faço no Mundo da Bola e o Globo Esportivo. As pautas são distintas, o do Mundo da Bola é uma pauta mais voltada nacionalmente, porque o programa é em rede, e como tem muito gol, gols do Brasil inteiro que a gente recebe, a gente costuma ter uma pauta específica, que é a pesquisa do dia, e o resto mais é o comentário de todos os programas. E o Globo Esportivo não, ele é regional, entram os quatro clubes e, eventualmente, tem uma discussão maior sobre determinado tempo, quando o tempo do programa permite, os comerciais e outras coisas mais. Os convidados do programa No Mundo da Bola, hoje em dia, apenas um, que a gente procura definir o quanto antes, e, por conta dessas dificuldades que a gente tem de levar as pessoas de momento, as assessorias de imprensa não permitem, normalmente é um ex-treinador que a gente leva, uma figura assim, mais conhecida do público, até porque... O cara, quando zapear, ele precisa bater o olho e dizer, ah, esse cara eu conheço, eu quero ouvir. Não pode ser um qualquer. E essa pessoa que vai num programa de uma hora para falar sobre todos os assuntos, não pode ser o goleiro de um time de pouca expressão. Que, inclusive, ele não vai falar de outros, ele não vai falar do próprio time dele, por questão de conveniência, né? Os debates se diferenciam da mesma maneira que a pauta, uma é nacional, outra é regional, sendo que o Globo Esportivo tem a participação dos repórteres, que no Mundo da Bola isso não entra, né? Sorteio é uma palavra que ninguém pode usar, sabiam dessa? É proibido você dizer que vai fazer um sorteio no programa, porque todo sorteio é regulamentado pela Caixa Econômica Federal, então você faz promoções, distribui um prêmio, algumas coisas do tipo. No Mundo da Bola, a gente premia com uma camisa a cada programa, e como lá é uma TV que era educativa no passado, né, sempre que pode eu coloco um livro, mas a gente não tem verba para ficar dando o prêmio de toda hora, tal. Então, às vezes, o cara, coitado, ganha uma camisa e fala assim, pô, eu sou gordo pra caramba, tem que ser GG. Eu falei, amigo, só tem a P, que é a que eu recebi aqui. Ah, então eu dou pra minha filha. Ah, problema dele, ninguém mandou. É, às vezes, ele é pequenininho e recebe a GG, também já acontece isso, né? Pô, opa, manda a M, eu falei, só tem a GG. Pô, já era. Corta. É. E o Globo Esportivo não tem isso, até porque a Rádio Globo, como ela é privada, é outra situação, né? Então, tudo lá é comercial, é diferente do programa lá da TV. A interatividade no Mundo da Bola a gente faz através das fotos, e eu procuro sempre ter um laptop na mesa para responder ali do Facebook de forma imediata quem está participando da pesquisa, né? E as fotos são sempre bem-vindas, só que sofro um grande problema aqui, porque, apesar de ser nacional, o cara lá de Manaus manda foto com a camisa do Flamengo ou com a camisa do Vasco. E aí chega uma hora que eu não tenho foto, eu não posso botar as quatro fotos que eu apresento de um time só. Então, por mais que eu peça, manda com a foto aí do Sampaio Correa, do Sport Recife, do Náutico, não vem, não entra na cabeça dos caras, enfim, mas um dia eu ainda consigo. A audiência no Mundo da Bola é boa para o padrão da TV. Da TV é boa, é um dos programas mais assistidos da TV, a gente tem uma boa repercussão nas redes sociais, e isso é uma prova de que a gente tem uma entrada bacana. Já aconteceu de, num domingo, em uma hora e meia, a gente receber 7 mil ligações. 7 mil ligações pagas, não é 0800, não. Foi quando o Flamengo foi campeão brasileiro, eu consegui levar o pet, sorteei uma camisa do Flamengo. Foram 7 mil ligações em uma hora e meia. Se fosse em outro canal, isso estava divulgado em tudo quanto é lugar, mas, enfim, é na TV Brasil. E a Globo está evoluindo na sua audiência, né? E essas são as diferenças que a gente viu aqui em cima entre o público e o privado, principalmente no que se refere a essa questão de sorteio, participação. A TV não tem anunciantes, só pode se fazer através de apoios culturais, enquanto a Rádio Globo tem uma carga de publicidade muito grande. Quando tem transmissão de jogo, então aumenta essa carga em cima do programa da tarde, mas isso faz parte do jogo, não tem como, né? Que mais, hein? Acho que acabou. Acabou, muito obrigado. Fotos, autógrafos, se vocês quiserem agora. Vou sentar para as perguntas, tá? Alô. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Sempre tem entrevista coletiva nos eventos, né? E tinha uma empresa de São Paulo, para a qual eu trabalhava, de assessoria de imprensa, que ela sempre me chamava para ir nas coletivas. Pô, Boca, dá para ir lá e tal. Por quê? Porque você faz pergunta. Jornalista é engraçado, né? Na hora da coletiva não faz pergunta, tem vergonha. Fica naquela, e se a minha pergunta for ruim, a pessoa vai rir. Mas eu prefiro fazer sozinho depois, para só eu ter a resposta. Tem essas frescuradas todas, né? O jornalista tem que perguntar tudo, porque existe uma teoria que é verdadeira, que o não a gente sempre tem, a gente tem que buscar o sim. Se você não perguntar, você não vai ter a resposta. Se a pergunta for mal feita, de repente a resposta é até legal, diferente daquilo que você estava esperando. Então, eu até espero que não haja perguntas hoje aqui por conta de timidez, mas como vocês estão no primeiro semestre ainda, essas coisas mais, quem sabe sai alguma coisa daí. Então, não se sintam intimidados. Se alguém quiser perguntar, podem perguntar. Você parece com a menina da foto lá do Twitter. Eu queria saber, você falou um pouco de que você participa de jornal escrito também, que você escreve. Como é que você começou com isso? Tem alguma técnica especial, alguma coisa assim? Ou você só escreve o que sente? Aliás, eu esqueci de dizer que eu também tenho uma coluna num site chamado fimdejogo.com.br, da Cristina de Sá. Mas eu confesso que às vezes eu esqueço de mandar a coluna, às vezes fica meio desatualizado. Eu gosto muito de matemática, muito, de números. E se alguém me acompanha, vê na TV ou na rádio, eu estou sempre com uma estatística, porque hoje o jornalismo esportivo te obriga, em uma cobertura de Copa do Mundo você vê isso, te obriga a acompanhar economia, legislação, comportamento, e essa questão dos números faz parte, né? Porque qual o valor de mercado de um clube, qual o desempenho estatístico de um time num jogo, e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, e dizem que isso é muito raro, uma pessoa gostar de matemática e se dar bem com os números e também com a escrita. Diz que não é bom, não é normal um aluno ser bom em português e bom em matemática. Por acaso, eu era. Eu gosto muito de escrever. Eu sempre gostei de escrever, e quando eu fui para o jornal, para mim, era o máximo. Eu pegava meu ônibus, indo de casa para a redação, e o cara estava lendo o jornal, eu olhava e dizia, ele está lendo a minha matéria. E ele não sabe que fui eu que escrevi. Eu achava aquilo sensacional, né? Então, a vantagem da televisão é que bota a sua imagem, a rádio expõe sua voz, e hoje em dia até a imagem, porque tem a internet. Agora, no jornal, na época que eu trabalhei, havia a figura do revisor. Não era a questão do texto final. Então, eu escrevia meus textos e levava, fazia questão de levar o seu Milton Salles, que era um dos revisores principais do jornal, eram ele e o seu Américo. E eu levava meu texto para os dois revisarem, e em cima daquilo, quando eles escreviam e pegavam a lauda e faziam com as marcações gráficas, com caneta e tal, eu reescrevia o meu texto, para aquilo entrar ainda mais em mim e eu escrever já o texto certinho como queria. Então foi um exercício meu próprio, ninguém me ensinou, não dava tempo, o Jornal dos Esportes era grande e eu era um estagiário apenas lá. Então acho que veio... Texto é aprendizado, é escrever, é ler muito, principalmente se você vai trabalhar em jornal, você tem que ler muito jornal. Você tem que aprender como é que aquele determinado jornal escreve. E eu fiz isso, então não foi uma orientação, acho que foi... uma busca própria minha, enfim. Deu certo, eu acho, né? Deu certo. Sérgio, boa noite. Boa noite. Queria Aliás, saber... o nome e veículo, é assim que é em coletivo. Meu nome é Felipe, eu trabalho na InterTV, que é filiada à Globo, e no Globoesporte.com, aqui da região serrana. Eu queria saber sua opinião sobre o rádio esportivo, não sobre a questão dos programas, mas sim sobre as transmissões. Gradativamente, as pessoas estão tendo mais acesso aos jogos de pay-per-view, seja pela TV por assinatura ou mesmo pela internet, pelos links que as pessoas compartilham. Você acha que essa interatividade que as emissoras propiciam para os seus espectadores, seja a CBN, através da participação pelo Facebook, ou o Edson Mauro na Rádio Globo, que talvez seja o locutor que esteja mais tempo em atividade, mas que a cada temporada vai se reciclando, né, vai se reinventando. Ele é o que muda mais. Você acha que essa seja uma tendência para as outras emissoras seguirem, para renovarem também seu público? A interatividade é discutível, né? A TV Globo fez um estudo e a grande concorrente da TV Globo é ela própria, fora da TV, e no que eles chamam de segunda tela, que é o tablet, que é o celular, que é a pessoa que acompanha, vendo o jogo ali, mas ao mesmo tempo tem as outras informações da internet. E mesmo assim, a TV Globo força o telespectador dela a ir ao tablet, a ir ao celular, quando ela coloca a questão do você dá nota. Né, manda sua mensagem, entra aí na internet, não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, ela sabe que é concorrente dela, mas mesmo assim ela busca incentivar isso, porque é um caminho. Não há como fugir mais disso. O Washington Rodrigues, no programa dele, que é uma audiência forte na Rádio Tupi, que é nosso concorrente lá na Globo, de 5 às 7, ele diz que ouvinte ouve, ele não é falante. Então ele não usa interatividade. No entanto, ele tem audiência. É, mas é uma opção. Os outros programas da rádio, todos têm interatividade de forma bem forte. Né? Lá, por acaso, no Globo Esportivo, não tem. Né? A gente tem até o e-mail, eventualmente tem a pesquisa, mas que é lida, o ouvinte não participa falando, né? Só no programa da noite. E nas transmissões, eu confesso que eu acho um pouco arriscado. E aí eu vou dizer para você o porquê. Primeiro que você coloca uma pessoa ao vivo que você não sabe quem é e não sabe o que vem do outro lado. E a gente, se buscar aí na internet, casos engraçados em televisão, o cara entra e xinga um palavrão e fala o que quiser e pega de surpresa o apresentador, acontece à torta e à direita. Vou dar um exemplo falando do jornalismo tradicional. Lá no Rio de Janeiro tem duas rádios de manhã, o dia inteiro, né? Mas de manhã que fazem cobertura da cidade, CBN e Band News. A CBN dá o noticiário com seus apresentadores. A Band News entra direto com o ouvinte, inclusive agora por WhatsApp. Aliás, o Nokia não funciona o WhatsApp. Entra 10 dias depois, 15 mensagens numa vez só, uma doideira. Aí o cara, claro que ele vai preferir falar. Imagina a voz dele no rádio. Agora, quem me garante que aquela informação é precisa? O cara está saindo de casa daqui, está indo lá para o Rio, e aí ele manda uma mensagem: a Serra de Friburgo está lotada, vá por outro caminho. Ele esvazia para ele, ele vai embora. Quem me garante? Entendeu? Ou o cara quer assaltar uma empresa, quer que o fluxo de trânsito por ali diminua, o cara manda e fala: aqui está tudo parado, não sei o quê, não use outra alternativa, vai, todo mundo começa a fugir, diminui o fluxo ali, o cara vai e faz um assalto. Entendeu? Então, é relativo. Ao mesmo tempo que é interessante, você precisa ter um cuidado para não exagerar, não extrapolar. E tem um outro aspecto nisso aí, que você está transformando o seu ouvinte no seu repórter. Para que eu preciso ter repórter se o ouvinte cobre a cidade inteira e passa todas as informações? Entendeu? E quando você coloca uma interatividade durante um jogo, você está tirando a figura do comentarista. Aí entra um ouvinte e fala tudo diferente do seu comentarista titular. Aí olha a potência. Alô? Alô? Alô? Alô? Parecendo a TV, Olha a polêmica que você criou com o teu profissional. Porque esse cara que criticou, muito provavelmente, vários outros ouvintes também concordam com ele e discordam do comentarista. E aí o cara fica numa sinuca de bico, né? Então é preciso ter um certo cuidado, muito embora eu acho que é um caminho que vai ser seguido mesmo. Próxima pergunta. Boa noite, Sérgio Tales, editor da mídia publicitária e redator do Mais Economia. Eu queria... Não, o Brasil inteiro. O Mídia agora, a gente está disputando o melhor blog do Brasil no segmento de comunicação e marketing, e o Mais Economia na questão do marketing, da economia em geral. Eu queria saber, assim, dos outros esportes. Eu vejo que algumas rádios, a ESPN, pelo menos na época... tentou dar algumas coberturas de basquete e tal na época das Olimpíadas. E eu queria saber se você vê alguma projeção na Globo, se a Globo assim, já pensou ver outros esportes assim, para tentar fazer uma cobertura, mais para frente, assim, investir nesse, a gente pode dizer, nesse nicho assim, de outros esportes. Mais para frente, talvez o rugby, o basquete, que vem crescendo aí novamente, com a NBB, também com as Olimpíadas chegando, o Brasil possivelmente classificando aí, indo para o Mundial. Eu queria saber se você vê talvez um futuro melhor para a cobertura de outros esportes. Oi, tá me ouvindo? Então, alô, assim acho que foi, né? Na Rádio Globo acho que não. No Sistema Globo, a CBN tem repórter de esporte amador, tem programa de esporte amador, mas a Rádio Globo acho que não. A rádio só vai fazer uma transmissão grande em eventos que, por exemplo, sejam custeados, financiados, hajam publicidade. Agora mesmo eu até comentei lá se eles não iam fazer o Final Four de basquete, né? E a rádio não. Mas aí são estudos que existem de audiência, de interesse do público que a Rádio Globo alcança. Por exemplo, eu não sabia e tive essa confirmação. A Rádio Globo tem grande penetração nas classes A e B. Classe A e B, você vai dizer, Rádio Globo? É a Rádio Globo. Então, a rádio tem o cuidado de determinadas músicas que a gente sabe quais são, não entram na Rádio Globo porque ela tem penetração forte nas classes A e B, entendeu? Então, acho que para a rádio fazer esporte amador, não tem, a rádio não tem essa característica, né? Já em um tempo atrás até fez transmissão de jogos de basquete, mas aí a gente volta para essa situação, é o segundo esporte do país. A Rádio Globo, por exemplo, transmite Fórmula 1. A audiência não é grande na rádio, mas é bancada, é patrocinada. Inclusive, no próprio programa que eu faço, o Globo Esportivo, o último minuto é Fórmula 1. É o período chama. E antes da Hora do Brasil, vem aí a Fórmula 1. Aí entra a vinheta, patrocinado tal, e entra um bloquinho de Fórmula 1. Então, eu acho... Não vejo essa perspectiva de mudar. Lá, o forte é futebol. Vale fugir um pouco de esporte? Vale fugir um pouco do assunto esporte? Vale. É porque desde você que eu possa responder. Não, né? Então, você é falou que trabalha com... Não, você trabalha com assessoria de imprensa. Isso. E eu estou estagiando agora aqui na Estácio como assessoria e tal. Que azar. Um pouquinho, né? Não, mentira, é legal. E eu queria saber como é que você faz para conciliar, porque você trabalha em 3 veículos, digamos assim, e mais com a parte de assessoria, que é bem complicado, não é fácil. E aí, como é que você faz para conciliar isso tudo e fazer bem, né, todas as áreas? Alô, oi. Eu tinha um escritório de assessoria até 2008. Eu trabalhava na TV e depois ia para o escritório. Eu tinha 9 ou 10 funcionários, atendia um montão de gente, fazia saúde, clínica São Vicente... já fiz cemitério, assessoria de cemitério, cemitério vertical do... Você está rindo? Eu tinha um repórter que cobriu, eu dizia que era o meu repórter fúnebre. E aí, dia de finados, qual é a pauta? Quem é que vai cantar? Que horas vai ser a missa? Quais são as atrações? Porque todo cemitério tem isso na semana, no período de finados, né? Então, cemitério. A gente faz de tudo. Você acha que jornalismo é mole? Não é, não. Só que em 2009 eu fui convidado para ser assessor de imprensa do Maracanã. O Eduardo Paz, que era o secretário de esporte lá, surgiu a vaga e alguém me indicou para ele, e lá fui eu para o Maracanã. Eu fiquei 2 anos, fiquei de 2009, final de 2008, acho que até início de 2010, alguma coisa assim, 2 anos e tal. Eu fiquei no Maracanã e aí não dava mais, né? Para ter a estrutura que eu tinha. Aí eu arrumei emprego para todo mundo em outras assessorias, coloquei as pessoas trabalhando e reduzi a minha empresa para 3 contas, que aí eu atendo sozinho, 2 de construção civil e 1 de pediatria. Como é que você faz? Telefone, com internet. Pelo menos isso não é que funciona. Eu recebo os e-mails e consigo passar, e consigo ligar. Então, nisso, e na própria TV, que eu tenho sempre uma máquina disponível, até às vezes eu estou no ar na rádio, eu recebo alguma coisa, dali mesmo eu resolvo, né? Os releases, claro que eu tenho que ter uma atenção maior para fazer, eu faço... Aí não tem jeito, eu estou na TV, eu faço os textos e distribuo. E eu tenho uma pessoa que distribui os textos para mim. Quanto a isso, o que eu negociei nessa redução toda da empresa, eu não faço mais clipping. Porque se antes eu fazia clipping lá no escritório, eu até poderia contratar. Mas o clipping é muito custoso. E as pessoas, até hoje, não dão, pelo menos as com as quais eu trabalho, não dão determinado valor para assessoria. Para eles, se eles aparecerem, já está bom. Se o clipping ele vai receber ou não, é outra questão. O clipping é muito caro e a pessoa não quer pagar. Né? É, exatamente. E, por exemplo, eu atendo a Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro. O médico não quer ficar atendendo ligação de jornalista. Ele prefere que seja filtrado. Então, eu filtro essa informação. Hoje, eu posso dizer que eu sou uma referência em pediatria no Rio, porque eu já estou lá mais de 10 anos, quase 15 anos que eu estou na Soperj. Então, as pessoas me ligam. Quando precisam, tem todas as especialidades. Aí, eu encaminho, já falo direto, já resolve, entendeu? Dá para conciliar. Não dá para ter muito cliente, que aí confunde, né? Mas, dos grandes eventos de esporte que tem no Rio de Janeiro, que já aconteceram, eu posso dizer a você que eu só não fiz um, que foi o Red Bull de aviação. Eu não fiz porque não deu para fazer. Porque em todos os outros eu já fiz. Eu já tive participação em todas as modalidades que você imaginar, eu já fiz assessoria. E o único que eu não tinha feito, era que eu gostaria muito de fazer, era a Corrida de São Silvestre. Até porque em São Paulo era no Réveillon, né? Ainda é. Mas aí um dia eu fui passar o Réveillon em São Paulo e o assessor de imprensa da São Silvestre é meu amigão de longa data. Eu liguei para ele e falei assim, ô Braga, está precisando de repórter na São Silvestre? Ele falou, não, a equipe já está fechada. Tal. Eu falei, mas eu quero trabalhar para você de graça. Ele falou, tu está de onda. Eu falei, quero, eu vou para São Paulo, eu não quero dinheiro, eu quero fazer, eu quero ter um crachá da São Silvestre. E naquele ano ele foi contratado para fazer um Réveillon no Rio e ele não tinha com quem deixar. Ele estava todo enrolado. Eu falei, você faz para mim? Eu falei, com o maior prazer. Aí ele veio para o Rio, eu fui para São Paulo e fiz a São Silvestre. Então, eu tenho crachá. Eu tenho todos os crachás que eu trabalhei de evento lá. É um saco enorme. Mas eu faço a minha coleçãozinha. É o registro que a gente tem, né? É? Então, é legal isso. Bocage, boa noite. Eu sou o Vinícius. Eu trabalho na TV Zoom, programa local de esporte também. Na Rádio Nova Friburgo AM. Também no Jornal Voz da Serra, com esporte. E sou assessor do Friburguense. E a minha pergunta é o seguinte... Vou cobrar aqui depois. Faz a pergunta, depois eu cobro. Vai cobrar? Rapaz, se é o que eu estou pensando, tem um cara de gente cobrando, viu? Mas a minha pergunta é a seguinte, como é que você lida com a sua opinião e a opinião da empresa? E a gente sabe que tem vezes que a gente tem que se adaptar. Por exemplo, essa questão do bom senso, né? Que, para mim, é mais uma elitização do futebol, mas você, trabalhando nos veículos, né? Principalmente na Globo, onde você trabalha, você tem que emitir, de repente, uma opinião que não é a sua. Como é que você lida com essa situação? Alô. Eu até hoje não passei por isso. Né? Lá na Globo não existe, nunca ninguém chegou e falou, olha, não fala isso, fala aquilo, isso não aconteceu. Existem situações, por exemplo, o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, esse ano é Taça Rádio Globo 70 anos. Então a gente não pode esculachar. Tá? Agora, nada impede que você critique. Tá? Então, você tem que ter a crítica bem pensada, bem pautada. Não pode esculachar pura e simplesmente. Ah, esse campeonato é uma porcaria, não vale nada. Não, claro que vale. Entendeu? Isso não é mudar a sua opinião, mas é apenas uma orientação. E, embora eu ache que o campeonato estadual sempre tem valor. Então, isso para mim não afetou muito. E o Felipe Cardoso, por exemplo, critica a arbitragem, critica a qualidade do jogo. Então, não existe um impedimento. O que a gente não pode é dizer que é uma porcaria. E isso se aplica a qualquer um veículo que faça cobertura de determinado espetáculo. Você já viu algum comentarista da Globo falar que o campeonato é uma porcaria? Não vai falar. Inclusive, a Globo trabalha para conquistar, como no jogo Flamengo e Bangu, que o Flamengo entrou com o time em reserva contra o Bangu, o que a Globo fez? Lançou o Alex Escobar para chamar a atenção, para as pessoas assistirem. Entendeu? Então, tem estratégias para driblar isso. Agora, pior do que a Globo, pior, né, é a TV, porque a TV é pública do governo. Então, aí, eu não posso levar o Romário no meu programa. Porque o Romário vai esculachar, eu já vou sair com a carta de demissão. Quando eu chegar na rua, eu vou estar demitido. porque ele vai bater de frente com o governo. Então, esse é um problema maior, você trabalhar numa empresa que é vinculada diretamente à presidência da República e você não ter como falar. Então, não fala, nem bem nem mal. Deixa para lá o ouvinte, o telespectador é que vai definir. Você pode... Não, você não é proibido de noticiar, não é proibido lá na TV. Isso é bom deixar bem claro. Uma vez foi um comentarista lá no Jornal da Rede, já se sabia que ele era crítico, e ele foi levado e ele criticou, e é no jornal de rede, não foi nem de esporte. Lá no esporte, o Márcio Guedes é crítico ferrenho, fala sempre do estádio que não está pronto, do dinheiro público que vai. Isto não é proibido. Tá? Agora, você já saber que aquele cara é adversário feroz e você levar, aí realmente não, a gente procura evitar, porque é só um desgaste. Né? Mas eu nunca sofri censura, não, nem na TV, nem na rádio. Nem no jornal, não me lembro mesmo. Eu sou da paz. Eu acho que esporte é uma coisa positiva. Entendeu? Eu acho que esporte é para cima. Claro que as denúncias são úteis, como a gente está vendo uma limpa aí no vôlei que vai acontecer. Né? Mas eu particularmente, sou um cara que jogo sempre para o alto, para cima, para o lado positivo da coisa. Então, acho que por conta disso, ninguém nunca nem se preocupou. Eu gosto mais da brincadeira, da ironia. Nunca ninguém se preocupou em ter cuidado comigo com relação a isso. Boa noite, eu sou a Isabela, sou estagiária do G1, da InterTV. Eu queria saber se você acha, se você é a favor da imparcialidade, se tratando do jornalismo esportivo, ou se você é a favor de que os comentaristas tenham seus times divulgados, como é o caso, no caso da Band, né? Que na Band todo mundo sabe os times de todos, eles defendem os times. Queria saber a sua opinião sobre isso. O microfone aqui tem um delay, né? Mas vamos lá. Depende do programa. Lá na rádio, por exemplo, cada um sabe o clube pelo qual o comentarista torce. Todo mundo sabe que eu sou Flamengo, o Felipe é Fluminense, o Geraldo é Botafogo e o Dé diz que é América. Tudo bem, faz parte. Ele diz que é América, ele é América, mas ele fala pelo Flamengo. Eu não vejo nada contra, eu acho que é aquilo que eu falei, você dizer qual é o seu time é uma questão de confiança que a pessoa passa a ter em você. Agora, em determinados programas, eles são feitos para provocar, não é o nosso caso. Apesar de a gente declarar o nosso time, eu não abro o programa, ô, meu amigo, você que é Flamengo que nem eu, não. Mas ele sabe que, como eu estou comentando sobre o Flamengo, a tendência é que eu seja Flamengo. Agora, em alguns programas existe essa provocação. Me parece que na Band é mais ferrenha a história, né? Eu não assisto porque normalmente eu estou no ar na TV, então o horário não me permite. Mas, não, enfim, depende da linha editorial do programa. Eu não vejo nada contra. Agora, eu acho que a gente tem que ter respeito por quem está nos ouvindo. Mesmo eu, se fosse um programa em que eu declarasse o meu time... Ah, quer ver? Acho que é o Pop Bola, né? Que tem um estilo. Eu gostava muito deles, mas eles mudaram de rádio e de horário, perderam. Enfim, fazer o quê? O horário deles era bem melhor. No programa deles, eles esculacham, mas ali não é um programa jornalístico. Né? Apesar deles serem jornalistas, eles são mais humoristas. Então, eles se permitem aquilo. E aí, até o cara que vê o seu time sendo ironizado acha graça. Não está nem aí, sabe que é pilha dos caras exatamente para provocar. Não é o caso da Bandeirantes, que não são humoristas que fazem, né? São alguns ex-jogadores que se acham jornalistas. Aí não dá. Por isso que eu sou a favor do diploma, entendeu? Eu acho que o diploma é fundamental para essa formação também. Não pode botar qualquer um ali, né? Mas, enfim, eu sou favorável ao diploma por isso, porque a pessoa aprende como falar, como se expressar, como se dirigir, aprende a ter respeito, aprende a saber o que tem do outro lado. Não é um torcedor que está na arquibancada vendo ele pela televisão. Entendeu? Eu tenho mais duas perguntas. Pergunta para o infeliz, vai lá. Você está há 27 anos na TV Brasil, né? Depois... O que faz você ficar tanto... Alô, alô. Voltou, professor. Trego não. Então, o que fez você ficar tanto tempo na TV Brasil? que te deixou lá por 27 anos? E qual a diferença para você entre trabalhar na TV, na rádio e no jornal escrito? Bom, para começar, na TV Brasil, eu dei sorte, né? Eu entrei lá em 84 e, quando chegou em 87, transformaram a TV num órgão público. Então, todos nós viramos funcionários públicos. Isso fez com que a TV Brasil acabasse. Porque muita gente entendeu, agora eu sou funcionário público, eu não sou mais demitido, eu posso não vir trabalhar, eu não tenho que trabalhar mais aos domingos e vai por aí afora. Eu nunca me vi como funcionário público. E também nunca dei motivo para ser demitido. Então, acho que mesmo que não fosse um órgão público, eu não teria sido demitido até hoje, porque eu sempre trabalhei direitinho. Em dezembro agora, fecharam a minha folha de ponto, a gente virou EBC. Saiu do que era antes, virou EBC. Eu fechei minha folha de ponto com 580 horas extras, sem nunca ter recebido um tostão. Eu não tenho nenhum atestado médico, eu nunca faltei ao trabalho, nem sábado, nem domingo, independentemente do que estivesse acontecendo. A minha filha ficou internada 12 dias numa UTI, eu fui trabalhar todos os dias, porque eu tinha que trabalhar. A casa não me dava essa dispensa. Então, não é pelo fato de ser funcionário público que eu deixei de trabalhar. Então, por isso que eu estou lá esse tempo inteiro, desde 84. Estou fazendo 30 anos agora em julho, né? Tenho mais tempo de TV do que vocês aí de idade. Entre os três veículos, eu gosto muito de jornal, porque eu gosto de escrever. Mas o jornal não te dá a divulgação que a TV, em princípio, deu para mim. E na época que eu comecei a fazer o programa na televisão, era o programa de maior audiência disparado no domingo. A gente na TV dava 7, 8 pontos. Isso na TV Brasil é algo inacreditável. A gente era líder de audiência no horário no domingo em determinados pontos. Então, isso para mim deu uma divulgação muito grande. O futebol que eu fazia, o tal do videotape, nenhuma televisão transmitia futebol, né? Tinha o VT, mas era de São Paulo, que era a Band que fazia. O futebol do Rio era só Januário. E aquele Xirol. Também, às vezes, passava. Então, isso, para mim, foi assim, foi o meu divulgador. E a TV me abriu todas as portas. Agora, a rádio é a Rádio Globo. Aí não tem como comparar com nenhum outro, né? Tu fala, eu sou da Rádio Globo. Pô, acabou. Entendeu? Capaz de não pagar nem conta em restaurante. É verdade. As pessoas olham você de outra forma. A Tupi, durante muito tempo, foi disparada líder de audiência. Mas a marca Tupi não se equipara à marca Globo. E você só passa a descobrir isso na hora que você está lá dentro. Entendeu? É muito legal falar na Rádio Globo. Sem dúvida alguma. É assim, é um canhão. E o curioso é que as pessoas já te assistem pela internet. Muita gente vê a rádio. Hoje em dia tem essa disponibilidade. Então, as pessoas te conhecem também por conta da rádio. Aí, outro dia, eu estava saindo da TV, a TV é na Lapa, né? Aí, uma senhorinha miudinha, né, toda arrumadinha, que mora por ali, falou, você não é aquele rapaz da Rádio Globo? Eu falei, sou. Eu vejo você todo dia na internet. Ah, muito obrigado. Como é que é? É isso, são as novidades aí da tecnologia que fazem isso com a comunicação. E por isso a gente tem que ter cada vez mais cuidado também. Por exemplo, lá na rádio, quer ver? Eu adoro usar camisa de time. Adoro, tem um montão de camisa de time, né? Uso do Fluminense, do Vasco. Os caras me veem na academia, tu é com camisa do Fluminense, eu posso usar do Barcelona, por que eu não posso usar do Fluminense? Né? É igualzinho, para suar, sujar, tudo certo. Mas eu uso do Flamengo também. Hoje, inclusive, eu usei uma, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que eu uso mesmo, né? E lá na rádio, como tem a internet, como a rádio é privada, a gente tem um cuidado que é o anunciante. Então, num time estrangeiro, entra uma marca internacional que não tem nada a ver, tudo bem. Agora, se for um... Eu não uso, claro, camisa de clubes do Brasil no dia a dia, né? Estou exagerando. Quando eu vou na academia, que eu boto uma coisa ou outra. Mas na rádio, por exemplo, se fosse o caso, o Botafogo, que é a camisa Guaraviton, é uma marca que é aqui do Rio de Janeiro. Eu não poderia usar, porque estaria sendo uma divulgação constante na internet para a rádio, de graça. Entendeu? A camisa do Flamengo, lá que tem a caixa, ou do Vasco, não pode usar. Então, esse cuidado a gente tem lá. Sérgio, aqui. Tem pergunta aqui, é isso mesmo? Todo mundo ficou aqui sentadinho, né? Então, ainda sobre esse processo do Bom Senso Futebol Clube, como jornalista, você acredita que essa avalanche de críticas sobre a organização dos estaduais do Campeonato Brasileiro, feitas por algumas emissoras como a Record, a ESPN Brasil, você acredita que essa seja uma estratégia de esvaziamento desses torneios cujos direitos de transmissão elas não detêm? E, jornalisticamente, você acha que isso seja antiético por parte dessas emissoras ou é uma estratégia jornalisticamente válida? Olha, tem muita gente que concorda. Então, por conta disso, não posso dizer que é antiético, né? É uma opção do público deles de fazer esse tipo de crítica. Agora, toda crítica é válida, porque faz com que a outra, no caso a TV Globo, perceba que ela... E ela sabe também que o produto dela está esvaziado. Tanto é que os campeonatos vão mudar já a partir de 2014, 2016. Tem que ter 2 anos de mudança. A TV Globo sabe que o produto dela está falho. Ela tem as medições de audiência. Ela sabe como as coisas estão acontecendo. Já se sabe, apesar daquela enquete que eu fiz no Facebook, tal, que o futebol internacional está roubando o espaço do futebol daqui, exatamente porque não tem a mesma atratividade. Então, esse movimento Bom Senso, que eu acho que não vai funcionar, essa é outra história, eu acho que não vai vingar, porque muitas das coisas que eles pedem não têm o alcance nacional como eles dizem, e também não dá, a gente não pode ter como referência a temporada desse ano, que tem Copa do Mundo. Aí todo... Vou dar para vocês aqui, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou tirar férias em abril. Olha que situação. Mas eu tive que marcar minhas férias em novembro. Aí eu olhei o calendário e falei, os campeonatos terminam em maio, vou tirar no início de abril, né? Que aí dá para fazer, são 15 dias só, eu volto para a final do campeonato. O que acontece? Muda o calendário e o campeonato carioca termina dia 13 de abril. São 2 jogos, dia 6 e dia 13. E o Flamengo, e eu cubro o Flamengo na Rádio Globo, joga dia 2 e dia 10. Eu não estou aqui. Aí eu fiquei quieto, mas a rádio já tinha me dado férias, né? Aí eu comentei com o Penido. Penido, hoje é terça, né? Foi sexta. Penido, eu não vou estar aqui em abril. Como não? Eu falei, estou de férias. Eu falei, não pode. Aí chamou o Maurício Menezes, que é o diretor artístico. Maurício, tem que mudar. Maurício, não, mas eu já dei férias para ele. Por causa, não dá, você adia. Eu falei, olha só, Penido, estou com avião, hotel... Para mim, minha mulher, minha filha vai para a Alemanha. A gente tem milhagem, ela tem uns amigos lá, vai para a Alemanha. Tu vai pagar a multa? Se tu pagar a multa, a gente muda tudo. Não, não sei o que fazer. Então, não dá, amigo. Então, nem, a rádio não comentou ainda, estou falando para vocês aqui, mas em abril agora, quando o campeonato terminar, eu não vou estar. Aí o que vai acontecer no Twitter e no Facebook? Esse imbecil fugiu. Se o Flamengo perder, então, fugiu, sumiu, não sei o que, imparcial. Mas, enfim, não sabia, mudaram o campeonato por conta da... Então, esse ano é muito difícil para você levar em consideração, claro que você tem que levar, mas você fazer valer essas vontades do bom senso baseado nesse calendário desse ano, que é diferente dos anos anteriores. Agora, é certo que as competições têm que mudar e tal. A ESPN tem esse viés da polêmica, da discussão, da crítica, ela é bem diferente disso. Tanto que o torcedor do Fluminense nem vê ESPN, que foi quem mais atacou essa história do STJD, que, aliás, sumiu, né? Ninguém fala mais do MP, do Ministério Público de São Paulo, ninguém fala mais dessa história. Cadê o Paulo? Não, o Paulo Schmidt só aparece no final do Campeonato Brasileiro, quando é para chamar a atenção a eles, todos voltam, né? Enfim, mas é a estratégia deles, e é para isso mesmo, para tentar ganhar audiência, para tentar diminuir a do outro. Faz parte do jogo, é a luta. Isso, Zé. Claro, exatamente. A ESPN transmite as competições, o esporte interativo transmite muita coisa lá de fora. Essa discussão. Uma coisa, por exemplo, a TV Globo compra todos, né? A TV Globo também tem direito de todos, mas não bota no ar. E a estratégia dela, às vezes, de comprar um monte de competição para não dar espaço para o outro colocar. Em esporte amador, isso acontece muito. A TV Globo compra, por exemplo, o Mundial de Vôlei na Polônia e não bota um jogo, só bota a decisão. Mas ninguém pode transmitir, porque é dela. Então, ela, às vezes, joga para o Esporte TV, joga para o Cabo, não sei o quê. Entendeu? Meu nome é Thalic, estou no quinto período de jornalismo. Você já vem apresentando o programa, então isso eu, como telespectador, já parei de perceber. Havia, todo domingo, tinha um jogador, tinha um dirigente de clube. Hoje está tudo blindado, fica mais difícil trazer algum membro de um clube para entrevista para poder melhorar o nível do programa cada vez mais. E tem algum time que priva mais os jogadores, ou pode ser mesmo até um empresário que poderia ser a pedra do sapato do jornalista hoje? Bom, aí falamos de imprensa esportiva, né? Mudou muito do passado para hoje. Falando especificamente do jogador, antigamente você não tinha outros programas para eles irem. Então, quando a gente convidava, era o único canal de TV que tinha um programa de esporte que permitia a presença deles. Então, eles iam, né? Hoje em dia, o cara não vai mais lá, mas opta por ir, e aí esse opta é relativo, segunda-feira à noite em São Paulo. Ele diz que domingo ele está cansado, no Rio, do lado da casa dele, mas em São Paulo ele vai, porque o Esporte TV transmite o campeonato. E aí dele se não for, porque o cara liga para o presidente do clube e fala lá, pô, eu preciso do fulano de tal aqui. Entendeu? Então tem essa situação. No caso lá da TV, o primeiro é esse, que antes eles iam porque éramos nós os únicos e hoje eles já não vão. O segundo é que a pauta do programa agora obrigatoriamente é nacional, porque como estamos em rede no Brasil inteiro, é nacional. Então eu não posso levar, aliás, domingo deve ser o Zico, ontem eu estive com ele, acho que ele vai no domingo lá, então quem quiser assistir já está convidado, espero que ele seja lá. Mas eu não posso levar, por exemplo, o Wagner do Fluminense, que apesar de ser destaque do Fluminense, ele vai lá, ele não vai falar do Fluminense, porque hoje em dia não pode, né? Politicamente correto, como é que eu vou falar do Fluminense? Aí o Renato Gaúcho vai brigar comigo, aí a assessoria de imprensa não vai deixar, aí não sei o que, não sei o que lá, então ele não vai falar do Fluminense. Ele não vai falar do Flamengo porque é antiético, como eu vou falar do Flamengo? Vou falar. Ele não fala de ninguém. Então eu não posso levar esse cara que está em atividade. E ele só tem uma hora e ele tem que falar. Eu não posso levar ele nessa uma hora e fazer uma entrevista com ele de 30 minutos, porque o cara que não é Fluminense não vai ver. Né? Então, esse é o outro limitador. Terceiro limitador, assessor de imprensa. Nenhum é assessor de imprensa, é dificultador de imprensa. Hoje, para você falar com alguém, o cara, a primeira resposta é não. Mas, pô, eu queria levar o Wagner. Ele falou assim, mas o Wagner não, mas eu tenho aqui o Birubiru, que subiu agora e está querendo... Eu não quero o Birubiru, eu quero o Wagner, entendeu? Para a gente levar o Juninho Pernambucano, eu ouvi 300 outros nomes antes. Não, a gente espera. Então é uma com o Pet foi fácil? O Pet é meu amigo, o Pet eu ligo e ele vai lá, entendeu? Eu tenho amigos e aí eu me valho disso para levar as pessoas. Né? Os caras do passado, eu ligo e eles vão lá. É diferente, porque a gente trata direto com o cara e não com o tal do assessor de imprensa. Então, infelizmente, o esporte hoje tem essa história de assessor de imprensa que atrapalha e muito esse relacionamento. Uma vez teve o Flamengo foi campeão, nem sei de quê, porque é tanto título, mas o fato é que foi uma homenagem no Palácio, foi... O governador recebeu, e eu fui lá. Acho que foi campeão brasileiro. E o Bruno, goleiro, estava lá, era um dos homenageados e tal. E eu tinha vontade de levar o Bruno ao programa. Estava ele e o Léo Moura. Aí eu sentei do lado dele e falei para ele assim, você nem me conhece. Aí ele me olhou e falou, você não me conhece? Eu trabalho na imprensa esportiva já há 20 e tantos anos, apresento o programa, escrevo em jornal e tal, mas vocês não têm acesso a gente, porque o jogador não conhece nem o repórter setorista hoje em dia. Aí ele ficou surpreso, falei, porque você, hoje em dia, o jogador entra por um lado, tem uma grade, vai para o vestiário, vai para o campo, entra e sai e vai embora. E aí um é escolhido para participar da coletiva. E aí todo dia é a mesma pergunta. E, aliás, todo mundo faz a mesma pergunta. Porque só tem um. Aí os caras botam o Sami, coitado do Sami. Bota o Sami para ser o entrevistado do dia do Flamengo. O Sami, para quem não sabe, é um zagueiro, 19 anos, tem pouca história e tal. Bota o Sami. O que, que o Sami vai falar de útil? Mas o cara tem que chegar no jornal, lá no Lance, e escrever 2 ou 3 páginas. Entendeu? Então, é difícil hoje em dia. Tanto que a TV Globo se manifestou, e isso saiu, acabou sendo na imprensa, a TV Globo exigindo que os repórteres dela pudessem acessar os treinos para fazer outras matérias. Ela paga. Então, pelo menos eles têm que ter esse direito. Mas os clubes hoje não dão. Então, essa é uma outra dificuldade que quem está no dia a dia, na rua, enfrenta. Eu vim para cá hoje e o motorista que me trouxe, ele é Botafogo. Ele estava falando, pô, é um esculacho. É, o espaço do Botafogo ser menor, eu estava explicando para ele, é porque a assessoria dificulta, é porque a assessoria do Botafogo não deixa a gente chegar nas pessoas, é um dos clubes mais difíceis, ela e o Fluminense, ó, pau a pau ali, como se fossem os maiores do mundo. Isso não é de hoje, é histórico isso. Aí eu tô, por que o Flamengo está na... Porque o Flamengo pensa, os caras estão lá e inventam, vamos contratar o Balotelli, porra nenhuma que vai contratar, mas já ganhou o espaço. Entendeu? Depois alguém vem e desmente, não é nada disso, o cara ouviu Balotelli, mas era Baranguelli, é outro nome, entendeu? E o cara falou errado, mas os caras estão antenados, no Botafogo e no Fluminense não estão. E aí, eu falei para ele, entrou o noticiário dos quatro clubes, Fluminense, Flamengo, Vasco e Cabofriense. Não entrou o Botafogo. Por que que não entrou o Botafogo? Porque o Botafogo optou em não jogar o campeonato. Por que que eu vou falar do Botafogo? Está fora. Mas é uma realidade. Aí ele falou, pô, é verdade. Eu falei, é isso. Quando o cara opta de não colocar um time, ele não pensa no lado comercial da coisa. O patrocinador está fora, a torcida não vai ouvir, o espaço no jornal é desse tamanho, a televisão não vai fazer matéria, o rádio não vai mandar repórter. É isso. Aí quando eu falei... Eu não pude escrever, mas eu pedi para um amigo meu escrever. No Campeonato Carioca, a Caixa Econômica patrocina os clubes grandes. A Unimed, os médios. E o Guaraviton, os pequenos. Aí nem que ficou aborrecido. Aí, 9 horas cravado. Foi, mas se tem alguém que acabar nove, pode estourar. Hein? Meu horário já foi, tá pago, hora extra, já acertaram tudo aqui. Olha, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Você é uma pessoa sensacional. Obrigado. Alô, eu tenho de agradecer a vocês pela paciência de ficar aqui até agora, valeu mesmo. Parabenizá-los mais uma vez pela subida da ladeira, que realmente é cansativa, vocês são guerreiros. Desejar boa sorte a vocês em cada uma das profissões que vocês escolherem. E não se assustem com as notícias que surgem sobre as profissões nossas. Eu não sei se tem alguém mais aqui que não seja jornalista. Tem administração também, enfim. Aquilo que a gente aprende no rádio, que a audiência é rotativa. Então, acho que tem gente aqui que não estava antes, que chegou agora, enfim. Mercado de trabalho é fechado para todo mundo. Então, cada um que busca o seu espaço, através do conhecimento, do estudo, buscar uma coisa diferente daquilo que a gente vê no nosso dia a dia. É isso que eu procuro fazer na minha profissão. O que que os caras não fazem, que eu acho que é legal de fazer? E aí você procura esse caminho. O que que é legal, no caso falando especificamente mais de jornalismo, né, que a gente está aqui, o que que é uma coisa que chama atenção? O que que eu vejo nos jornais sempre e que é só aquele cara que faz e ninguém mais faz? Será que aquilo me agrada? Aliás, em que editoria eu quero trabalhar? Hoje em dia... Hoje em dia, você vê que existem revistas especializadas. Pô, revista de dieta, a mulher chega na banca e compra 5 de uma vez só, todas diferentes. Então, existe gente que gosta de escrever sobre dieta. Existe gente que escreve sobre cachorro, e revista de cachorro é caríssima. O público é diferenciado. Cavalo, gato, energia, óleo. Escrever sobre petróleo, ninguém escreve. Eu já fiz assessoria de empresa de transporte internacional, que ninguém falava sobre transporte, eu trabalhava sobre ferrovia, ninguém escreve sobre ferrovia no Brasil, não existe repórter especializado, é uma dificuldade. Qualquer release que eu fizesse, emplacava fácil, porque tem a revista, mas não tem o material. Foi tchau que você me deu? Tchau. Fala. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Hoje eu falo que eu não sou jornalista esportivo, eu sou jornalista. Eu procuro ter essa visão distinta. Até porque, na hora que você vai num programa de esporte, às vezes você consegue ter uma sacada de alguma outra coisa que esteja no dia a dia. Né? E isso, às vezes, dá o diferencial. Uma brincadeira, uma provocação, você está antenado no que está acontecendo em determinada outra área. Então, é bom. Agora, a especialização hoje se faz necessária. Se você quer trabalhar nessa área de óleo, de energia, óleo e gás, né? Como tem Macaé, que é uma cidade enorme com relação a isso, você tem que se especializar, não tem como. Porque não dá para você ficar na dúvida sobre determinado tema. E quando você se especializa, você passa a ganhar as suas fontes. Vou dar um exemplo bem claro. Jorge Luiz Rodrigues, que é repórter do jornal O Globo e tem aquela coluna Panorama Esportivo. Ele já é um cara de esporte fanático, é um louco, desvairado sobre esporte. Mas ele, de alguns anos para cá, passou a fazer muito FIFA. Então, ele entra na FIFA hoje como um queridinho, porque as pessoas veem o Jorge Luiz e já o identificam. Então, ele liga lá para o Jerome Val, que fala com o cara direto. Ele liga para a assessoria do Blatter e, exatamente, ele descobriu esse espaço e já prevendo Copa do Mundo aqui, já, afinal, Copa do Mundo já tem 7 anos que vai ser aqui, né? Só agora que os governos descobriram que é esse ano. Mas ele, há 7 anos, começou a investir nisso e hoje ele é um cara que tem as grandes fontes da FIFA. Por quê? Ele percebeu esse viés. Então, é isso que a gente tem que buscar na nossa profissão, cada um de nós. Ah, o mercado está fechado. Tá, mas não está, ao mesmo tempo não está. Se você olhar, de verdade, se olhar com carinho, vai ver que a qualidade é baixa, porque tem muita gente se formando. Toda hora tem gente entrando no mercado. Então, o cara demite aqui... Está desligado. Uma outra coisa, os grandes veículos hoje, eles buscam concurso. Então, por exemplo, na Rádio Globo, para você fazer estágio na Rádio Globo, você tem que estar atento ao site, que o site lá, o RH, publica vagas abertas para estágio, não sei o que, não sei o que lá. Aí você se inscreve e vai para uma prova. No Extra, que o Extra é Extra, o Globo, Rádio Globo, o Lance. No Extra, as inscrições chegam a ser de 600 estagiários para 4 vagas. E é um processo de seleção grande. Você faz prova escrita, faz entrevista, olho no olho. Dá um exemplo para... Ah, e uma outra coisa que eu lembrei aqui, que é bem interessante. Mas, enfim, só para não perder esse raciocínio. Então, você tem que estar atualizada com os assuntos. A concorrência é grande também nesse aspecto. Ou seja, por isso que eu digo, a sua preparação é muito importante. Eu não vou fazer um comentário aqui contra mim. Eu não sou muito ligado em livro, não gosto muito de livro. Agora, jornal eu leio muito. Hoje em dia a gente lê até na internet, né? Por isso que eu sou obrigado até a usar óculos. Terceira bateria já, hein? Parecendo uma escola de samba aqui, uma atrás da outra. Desfile de escola de samba, né? Uma bateria atrás da outra. Por quê? Ele é destaque? Ah, é? Não, pensei que ele fosse destaque de escola de samba, alguma coisa. Você tem que estar inteirado, tem que estar ligado. E você ler muito, e aí, independente, claro que livro é cultura, não estou dizendo que não seja, mas é uma questão de preferência minha. Você está ali, a leitura faz com que você aprenda a construir as frases, aprenda a ter uma rapidez de raciocínio, uma conclusão daquilo que você quer dizer. Você tem que ter argumento. Uma coisa que às vezes eu discuto com as pessoas. E com minha filha, ela fala, ah, pai, eu quero ir à festa. Por quê? Ah, porque eu quero. Pô, claro que eu estou exagerando, mas você tem que... Ah, eu quero comprar essa camisa. Por quê? Porra, diz por quê. Não, entendeu? Você tem que argumentar. Escrever. Hoje ela já passou do tempo, mas ela com 8 anos eu fazia. Escreve uma redação, por pior que seja. É a prática da escrita. Tudo que você faz é escrito. Na televisão é escrito. O cara escreve o off. Ele tem que escrever. No jornal, muito mais ainda. Na rádio, é mais dinâmico, é mais o improviso. Mas se você não tiver escrita na cabeça, eu estou falando com você, eu estou escrevendo o texto antes. Então, a preparação da gente é fundamental nessa hora. E aí o que eu queria falar é o seguinte. Rede social, gente, é um perigo. não saiam curtindo páginas à torto e à direito. Não, não, cuidado com as opiniões que vocês emitem. Bota foto sem camisa, bêbado, processo. Porque hoje em dia as empresas estão de olho nisso. Os departamentos de RH têm pessoas contratadas única e exclusivamente para pilotar. Lá na Rádio Globo, e na, os nossos Facebooks e tweets e Twitters são observados para ver o que a gente está escrevendo. A gente foi avisado sobre isso. E eu vou dar um exemplo. Um rapaz fez uma prova na TV Globo de São Paulo, passou em todas as provas, pá. Última entrevista. Foi lá, ele, acho que foi com o Thiago Leifert. Foi você que escreveu que o presidente do Santos é um filho da puta? Ele, não, pô, mas eu estava... É isso mesmo. Ah, mas eu estava nervoso, tal, sou torcedor. Obrigado. Fui dispensado. Na última entrevista. Então, cuidado com isso. As pessoas estão atentas a... Ah, eu curto, meu fígado é flex. Odeio segunda... O cara que curte e odeia segunda-feira, o cara vai... Esse cara não vem trabalhar segunda-feira. Entendeu? São os detalhes. Hoje em dia, da mesma forma que é legal, da mesma forma essas coisas estão derrubando muita gente. Então, é só... É, não, ninguém vai ver, porra. É, sei lá, os caras escrevem qualquer coisa. E hoje em dia, tudo é politicamente incorreto. Aquela escolinha do professor Raimundo nunca iria ao ar hoje em dia. Eu não posso dizer, é o amarelão ali. Não posso, o cara vai se sentir ofendido. Ah, senta ali ao lado daquele careca ali, não pode falar careca, não pode. Careca é uma ofensa. Entendeu? Enfim, é isso. Algo mais? Vou voltar? Se Deus quiser. Um dia eu volto. Mais uma vez, obrigado. Valeu mesmo, hein?